Deixa eu conferir aí o Yuri tá aí, certinho? Tô sim. Yuri, o Nicolas vai participar, cara? Não. Ah, tá. O Nicolas é o nosso. Como é que é? O chat, tá ligado? O grupo. Group, só que eu não vou pegar ninguém, né? Só ouve esse podcast. Ai, ai! Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. O Super Amigos. Que delícia, cara! Fala galera, estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e aqui comigo tem o mendigo tatuado Sigi. Eu. O tiozão dos churrascos Waste. Ronald. Temos também o. Temos também o Gary Bilbo. Digimon muito superior. Spawn no seu cu. E também o Churrumino. Esperando o jogo do Brasimon. Vai ser lindo. Hoje os nossos convidados especialistas no assunto, o Yuri. Fala aí, galera. E também o nosso amigo aí do Baile dos Enxutos, o Léo. Bem-vindo, senhor... Ah, não, peraí, esse é outro. Não, pera. Então, galera, a gente tá aqui hoje pra falar sobre Pokémon. Vou falar agora com o lançamento do X e do Y. Vamos falar dos primórdios, vamos falar do sistema de jogo. Fala dos Pokémon que vale. Pokémon 10, vale, 150. Exato. Tentar falar um pouco de animação também, alguma outra coisa. E o que der tempo. Vamos começar logo essa bagaça. Começar falando aí dos primórdios do Pokémon aí, quem é que conhece mais a história aí pra poder falar um pouco? Já começar falando do jogo mesmo, que a origem do Pokémon é no jogo. A primeira coisa que foi criada de Pokémon foi o Pokémon Green. E depois que ele fez muito sucesso, que se transformou no anime, começou a série, essas outras coisas. Mas saiu o Green saiu junto com o Red, né? Não, o Green saiu sozinho no Japão. Ah, ele saiu sozinho. Era uma versão única. E algum tempo depois saiu o Red, eles não saíram os dois simultaneamente. Saiu... Ele rolou. Teve uma diferença aí do Japão pros Estados Unidos, na verdade, né? Se eu não me engano, eu acho que saiu o Green e o Red, sim, viu, Yuri? Lá no Japão. E quando veio pros Estados Unidos, eles mudaram. Por alguma razão, eles mudaram o Green pra. Blue, né? Pra Blue. Blue. Exatamente, mas o Red saiu também. É meio confuso esse começo. Daí depois eles fizeram o Yellow, que foi uma versão remasterizada do mesmo jogo. Na verdade muda bastante coisa, né, do Yellow. O Yellow já foi baseado no anime. É, que é pra você jogar com o Pikachu. Você segue a história do anime. Você pega os três iniciais mesmo, né? O Charmander, o Bulbasaur e o Venusauro. O Bulbasaur e o Squirtle. E na ordem que você pega no anime, com as historinhas baseadas, tudo no anime, né? Mas sim, o vilão também é do anime. Se você que tá ouvindo aí, você começou pelo Yellow, você é um lixo, porque você não pôde fazer o Missigno, tá ligado? Sua vida não vale nada. Pô, me siga na parada mais legal do mundo. Era um bug lá que deixava um glitch, multiplicar era um glitch, os né? itens. Até corrompeu seu saber agora. Isso. Mas... quero falar, você tem uma chance absurda você perder tudo. E se você é muito, muito burro, saiba que o treinador do Pokémon não é o Ash. Nunca foi o Ash até o Yellow, praticamente. Ah, que droga! Até o anime, jogo, né? Meu jogo nunca foi, é só no anime que ele é citado como Ash mesmo. No jogo é o Red, né? É o Red. O Red é o lendário treinador do Pokémon. É o índio, né, cara, que joga. O Pokémon principal dele não é o Pikachu, né? O Charizard. Exato. Na verdade, foi os Pokémon que eu joguei, né, cara? Eu lembro quando eu era um garoto pobre. Continuo sendo, né? Tipo, eu não sou mais garoto. Agora é uma menina. Mas eu lembro que eu... eu lembro que eu olhava nas revistas da Nintendo World lá o Pokémon Red e Blue. E aí eu queria o bagulho, só que daí precisava ter. Tinha que ter um amigo que tivesse também, porque tinha que ter integração entre os dois pra te ter todos os Pokémon, né, cara? E, tipo, só conhecia gente fodida, ninguém ia ter essa merda também. Pô, mano, mas altas tentativas de safadeza nesses negócios. Tipo, foi uma puta jogada de marketing, né? Fazer os Pokémon diferentes pra galera ter que trocar e... Sim, com certeza. Coisa tipo, do tipo. Tem que ter uma versão... Eles pegaram umas paradas de RPG que já existia, que já era manjado pra caralho. Na verdade, o Pokémon, cara, o primeiro principalmente, ele não é muito diferente de um Final Fantasy da época, saca? Uhum. A diferença é que em vez de você ter seus guerreiros lá, você pega os bichos e treina eles. Mas todos eles têm ataque e defesa igual. Ao invés de mana, ou magia, eles têm o especial. É o PP, né? Uhum. É o PP. Não. Eu tô falando das estatísticas dele. Ah, tá. Os movimentos seria como se fossem os golpes deles com PP. Aí você tem éter. Cara, qualquer RPG tem éter e elixir pra você restaurar mana e você usa isso pra restaurar os ataques, entendeu? É o mesmo esquema. Sim. Daí você pega o Fantasy, por exemplo. Primeiro você pega uma parada que te permite, sei lá, andar na água. Depois você pega uma parada que permite voar. E no Pokémon é a mesma coisa. Você pega os ataques do Surf, Fly. Então assim, o primeiro, cara, ele é bem parecido com outros RPGs. Só que teve essa sacada de marketing foda, né? De ter os bichinhos e botar na cabeça. Não, tem que pegar todos. Vai lá, filha da puta. Acha um amiguinho. Convence um amiguinho a comprar um também. Exato, cara. Isso era muita safadeza, velho. Muita, cara. Tinha um bagulho que só tinha pokémons que tinha no Red e não tinha no Blue, né? Sim, tinha exclusividade de Pokémon. E os pokémons que evoluíam só por troca, né? Que era... É, tu era obrigado. Era obrigado a fazer troca. É muita putaria, realmente. Foi uma jogada. Isso dizem as lendas aí que isso foi ideia do Miyamoto, né? Que é o dono da Nintendo, não do. Do cara que desenvolveu o Pokémon mesmo. Não. É mais pra ideia da Capcom, cara. É o que eu ia falar. Ideia da Capcom. A Game, na verdade, era uma... Era uma empresinha de bosta na época. Antes de estourar Pokémon. Os caras ficaram grandes só com Pokémon, né? Antes disso, era uma qualquer lá. O Miyamoto nem sabia da existência desses caras. Antes, durante e depois disso, é uma qualquer lá, né? Mas sacanagem. Vamos combinar que é uma história bem bizarra, né, cara? Porque tu é um garoto, tu sai de casa, tu não estuda, tu não trabalha. Aí tu tem 10 anos de idade e você recebe uma licença pra carregar animais de destruição em massa. Fazer contrabando de animal, faz vinha, né, faz cara? Vinha de galo, faz vinha de galo. Não, é bizarro, cara, imagina. Você acabou de fazer... Você com 10 anos. O que você fazia? Eu nem tinha descoberto que podia bater punheta ainda. Chega um pesquisador, fodão, conhecido no mundo. Fala, você acabou de fazer 10 anos? Ah, sim, senhor, eu fiz 10 anos. Ah, que bom, tá aqui, ó, esse animal que cospe fogo. Divirta-se. Cara, acho que a primeira coisa que ia fazer era tocar o terror no colégio, cara. Hoje, não existe colégio, ninguém estuda, não tem porra nenhuma. Não, o bagulho que ia fazer. Ele vai andar a pé pelo país, uma criança de 10 anos, acompanhada. Pra entrar no circuito de rinha de animais. E tá tudo bem, assim, beleza, vai lá, campeão. Ah, sim, ele trabalha pro professor lá, troco de nada. Isso é exploração infantil. É um professor fodão que, tipo, ele aparentemente não sabe nada, né? Porque eu quero que você descubra tudo sobre os Pokémon. Mas ele não é especialista do caralho, cara. O maluco é o maior pesquisador de todos. Mas ele não tem os 150 Pokémons na Pokédex, tá ligado? Tipo, ele precisa que você veja pra ele saber que existe 150. Ele depende do trabalho de uma criança de 10 anos pra... Pra que lógica, né? Ele não parece Stephen agora, né, cara? É tipo o Stephen Hawking pedir assim pro meu sobrinho... Ó, você pode criar a teoria unificada pra mim, porque... Eu tô preso nessa cadeira e tal. Ou, mas Pokémon, principalmente nesses aí, porque esses mais novos já não tinham tanto impacto, cara. É tipo, a escolha do seu Pokémon inicial, tipo, definiu o seu caráter de gente, tá ligado? Tipo, era uma questão muito importante ser, tipo. Escolha mais difícil da vida de uma criança. Eu pegava o Bulbasaur, cara, sempre peguei. Fraco. Não, o Bulbasaur é o pior da primeira geração. Ah, mas eu sempre usava. Eu gostava mais dele, tá ligado? Tipo, eu sempre usei ele. É que com o Bulbasaur os dois primeiros ginásios são mais fáceis, por causa disso. Só que tu esquece de jogar a vida no modo fácil. Também, é. Porque... dos originais, o Venusaur, o único que é usado assim em tier mais alto até hoje. Os outros quase não são usados. Vamos ver agora com o Charizard Dragão, finalmente, né? Sim! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai, ai. Aí a gente teve o... Escorta toda a vida, cara. Não! Eu ia de Charizard, chupa. Sempre pega o inicial de fundo também. Depois do Blue e do Red e do Yellow, né, por causa do anime, o que veio depois? A segunda geração é o Gold e o Silver, e aí o Crystal, aí, que ficam os dois. Aí já é a segunda geração, já. Isso aí. Aí nossa, começou a putaria de verdade. Na verdade, a grande mudança dessa geração mesmo, do Gold e do Silver, foi que eles colocaram o sexo nos pokémons, né? E aí começou o bridging, né? Começou a cruzar os pokémons. Nossa, o Tito é a maior puta paga de todas, né, cara? Você, tipo, tô afim de comer uma puta na rua lá, você vai, captura um Dito, faz todos os seus pokémons meter com ele, tá ligado? Um dia ele é macho, um dia ele é fêmea. Né? Não, de boa, cara. Não tem esse tipo de problema aí, não. A gente não liga, tá ligado? Macho, fêmea, a gente cola. O Dito é uma figura triste, porque ele não pode cruzar entre eles, assim. Não. Ele não o pode... Dito é o Bruno dos Pokémon. Ele só pode trepar com os outros, coitado. Caralho, que merda isso, cara. O bicho, todo Dito vive em cativeiro, porque a primeira coisa que você faz quando você captura um Dito é botar ele no daycare e largar ele pro resto da vida. Você nunca mais tira ele de lá. Exato, cara, é bem isso. Todo mundo tem um Dito level 100. Mas é uma vida melhor do que aquele Zubat que você pegou na primeira caverna, foi parar no computador e nunca mais saiu dali, né? Aquele Zubat que você pegou só pra dar fly e nunca mais usou. Os 6 Zubats que estão lá junto com ele. Cara, que merda isso, né, meu? O jogo foi muito errado, cara. Acho que no final a gente poderia listar todas as mais influências que o Pokémon causa. Tem que prender os criadores. Deixa eu fazer um podcast só disso, cara. É, o criador fala que ele inspirou o jogo por causa da rinha de inseto que ele fazia, né? Olha aí, cara. Mas também não tem aquele esquema lá do bicho de bolso? Que vocês lembram daquele lá, o Tamagotchi? Bichinho virtual. Sim, é o Tamagotchi. É, mas o Tamagotchi é inspiração direta de uma outra franquia. É do Digimon. Então, a franquia superior, lógico, né? A franquia superior. Tá bom, o podcast não é de Digimon, Gariba. O Gariba entrou na curva errada, ele pegou a curva errada e caiu no... Não, mas voltando aqui ao tema, além do bagulho de cruzar de Gold e o Silver, o Gold, o Silver e o Cristal adicionaram muitas coisas, né? O bagulho de você colher planta, não tinha, né? Que essas mecânicas, elas acabam... Não são influentes pro resto do jogo, na verdade, né? Ninguém se importa muito com os berries depois... Você usou 2, 3 ali, cara. Era o Gold e o Silver que tinha ligação também com os jogos de 64? Não, não é bem isso. É que os jogos de 64, eles vinham com um adaptador que permitia você colocar o cartucho do Game Boy nele. Tinha o Pokémon Skin, que ele lia o Red, o Blue e Yellow. E o Pokémon Estágio 2 lia o Red, o Blue e Yellow e o Gold, o Silver e o Crystal. A maior mudança que faz a galera falar que são os melhores 3 jogos da série, que é o único jogo que você tem 2 ligas. Que você enfrenta 14 ginásios, né? Você joga em Johto e você joga em Kanto. Então isso aumentou pra caralho o tempo de vida do jogo. Tem isso também, é verdade. Mas só que depois que você termina os primeiros ginásios, os outros ficam mó fáceis, cara. O desafio mesmo tá nos primeiros lá. Tal. Sim, tá nos primeiros. E enfrentar o Red no final. Ah, é. Red não, né? O Green mesmo, né? Que é o último líder de ginásio, que é o que dá trabalho de verdade. Tá na caverna, maldito, lá. Sim. Não, esse é o Red. O Red tá na caverna. Mas o Red não tem nas primeiras versões do Gold Silver. Ele já tinha, né? Ele não veio só no remake, Silver e no Red Gold? Eu acho que já tinha. Você subia lá no Monte Silver e enfrentava ele, era o último desafio do jogo. Então, do jogo. Dito Pikachu nível 81 dele. Isso, exato, exato. Mas isso também adicionou os contagem de hora e tal. Adicionou horários, tipo os Zubat você só pegava à noite. É, o dia. Sim. Tinha os dias também, sei lá, o dia da semana, e cada. Tinha uns Pokémon que apareciam em dia específico. Isso aí começou a aparecer depois. Eu acho que não era foi depois? Nesse, depois. Ele começou a trabalhar com horário. Assim, no Gold, Silver e Crystal, o que teve mais importante mesmo foi eles entrarem com as berries, que estão aí até hoje. E o lance do horário, né? Do ciclo de dia e noite. Que depois morreu e voltou, e morreu e voltou de novo. Agora acho que ficou de vez. E a partir daí que eles começaram a fazer as duas versões do jogo tematizada com lendário. Cada um ia ter um lendário. Ah, é, pode crer. Tinha essa também. Na primeira versão, nos primeiros três, você tinha todos os lendários juntos. Você tinha o Lugia no Silver e o Ho-Oh no Gold. É. E o Latios e a Latias também eram diferentes. Cada um tinha a sua versão dele. Um tinha o Latios e o outro tinha a Latias. Não, esse aí, isso foi na outra geração já. Na verdade, só no remake. É, não, nem no remake. O Latios foi no Rubi, Safira e Esmeralda. É. E Pokémon Crystal foi o primeiro que começou a rolar a animaçãozinha, né? Dos sim, Pokémon. Sim. Sim. Deixa eu só dar uma contextualizada aí. O Red, o Green e o Blue são do Game Boy normal, né? O primeiro Game Boy. Não, todos, sim, por enquanto todos são. Por enquanto ele já tá no Game Boy. O Silver ainda também é do Game Boy normal. Ah, o Silver também o é Red, do... O Red e o Blue... Não, Red, o Blue e o Green eles são do Game Boy, e o Gold e o Silver são do Game Boy Color. Que são... Sim. Diferente. Não, mas já mas são tudo, color, tudo então. É uma coisa, dá pra jogar em preto e branco também, tá ligado? Tipo... Ah, mas ganhou cor, né? Não, mas o Silver e o Gold não dá não, pra jogar no Game Boy. O Blue, ele era tudo azul, tá ligado? Tinha cor. Só o Yellow, o Yellow começou a ter cor diferente. Mas é um brincalhão, né? Eu sou, desculpa aí. Pensou a semana inteira nessa piada. É, foi. Eu anotei no meu caderninho aqui. Esperando essa oportunidade. Gente pra sódio, né? Vai, continue. Prossiga. Depois. Ah, então fica quieto, se esqueceu, porra. Pega. Pega, controla seus Pokémon aí, cara. Mata! Pega o Pokémon. Bota o Pokébola, cara. Eu coloquei no Pokébola. Antes de começar o podcast. Esses são os Pokémon do vizinho. Ai, então depois do Gold, Silver e Crystal, terceira geração é Rubi, Safira e Esmeralda. Já é Game Boy Advance, né? Ah, isso, e... é GBA. E aí depois tem os dois remakes, o Fire Red e o Leaf Green. Vamos por parte. Rubi, Safira e Esmeralda, então. O que rolou de diferente aí no Rubi, Safira e Esmeralda? Alguém... Na parte competitiva do jogo foi onde eles colocaram os EVs e os IVs, que aí a porra começou a ficar séria de verdade, né? Ah, que é os bagulho mais... É, explica aí pra galera que é um negócio... É aí que o Pokémon começa a virar coisa séria de verdade. Cada Pokémon, ele tem, quando ele é gerado pelo sistema do jogo, ele tem nos status dele, que são os seis status básicos dele, ele pode ser gerado com os IVs de 0 a 31. Isso define o final do status dele. Então um Pokémon com 0 de status de IV em ataque vai ser muito mais fraco que um Pokémon com 31 de IV em ataque. E isso define muito pra competitividade. Isso é uma coisa... A coisa mais complexa no Pokémon é isso. Você tem que capturar milhares de Pokémons até achar o Pokémon com IV perfeito pra você poder usar ele, que ele vai ser muito mais forte que os outros. E isso é uma coisa que você não tem controle. Isso é gerado automaticamente pelo sistema e você só tem que dar sorte de achar o certo. Agora os EVs... Jogando. O pessoal começa a cruzar, na verdade. A tendência, quando isso. Você começa a cruzar eles, é que eles tenham IVs maiores. Esse IV... Se você acha um com IV alto, quando você cruza, o ovo tem uma chance de ter um IV alto, porque o pai ou a mãe tinha um IV alto já. Esse IV de valor individual, né? Indivíduo valor. Isso. Esse valor não muda. Não é como outras estatísticas. Esse valor é o dedicado do Pokémon. Tipo, que é o que ele já tem naturalmente. Isso. Isso, exatamente. E o outro, que é o EV, que você já é treinável. Que é a evolução, né? O valor de evolução. Isso. É. Valor de esforço, na verdade. Né? Esforço? Ah, tá. É. Cada estatística pode ter até... Nessa época podia ter até 255 EVs. E cada 4 EV era um ponto a mais naquela estatística. Sendo que cada um podia ter um total de 510 EVs no total. Então o que começou a fazer? O pessoal aí começou a putaria. E teve uma coisa também importante pra caramba, que foram as naturezas. Não, duas coisas. As naturezas, Então eles tinham personalidade e a personalidade influenciava nas estatísticas. Uhum. Então você pega o Adamante, por exemplo, ele tem um ataque especial mais baixo, só que é compensado por um ataque mais alto. Aí começou a putaria, né? O cara pegava um, sei lá, um Charizard que naturalmente tem um ataque bom. Aí fala, não, tem que pegar o Charizard, ele vai ser adamante, porque eu não vou usar o ataque especial mesmo, foda-se. Só vai usar o ataque físico. E aí eu vou colocar EVs nele no ataque e na velocidade pra ele bater rápido e forte. E nessa época muitas pessoas começaram a parar de transar, tá ligado? Porque... uma fábrica de virgões, né? Já virou Pokémon. Porra, aí, cara. Começa a zona toda. E aí os caras eles chegaram a desenvolver um negócio que chama RNG. Que é um programa que calcula, ele tem os cálculos que o sistema usa pra gerar os pokémons. E ele calcula o dia, a hora, o segundo e o quadro específico onde vai nascer um pokémon com os status perfeitos pra você capturar ele. Nossa, é, cara, é absurda de você conseguir acertar isso. Tipo, você tem que ser cronometrado por milésimos de segundo pra você conseguir pegar o pokémon perfeito ali. Foi quando a franquia deixou de ser tipo orientada um pouco mais pras crianças, né, cara? E passou a ser orientada realmente... pra idiotas com PHD, cara. Sério, eu fiz bem ter ficado no Blue e no Red, cara. Então, mas a vantagem do Pokémon é que o Pokémon faz um sucesso absurdo até hoje, porque você não precisa disso pra jogar. Você simplesmente pega o jogo, termina, ganha da Elite 4 e fica capturando os Pokémon até cansar. E você não precisa disso, isso é só pra parte competitiva, de verdade. Só se você for entrar no campeonato e for participar de uma competição real do jogo, você vai se importar com isso. Pra jogar com os amigos, que se foda. Você pega qualquer um e sai batendo. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é muito importante, por sinal, ou falou, eu não lembro, não sei, que no Gold começou a equipar item, né? Sim, bem lembrado. É, sim, isso é uma coisa lembrado. Que vai fazer muita diferença pro muita diferença. Resto da série. Nesse aí, eram, no Gold e Silver, eram bem poucos itens, eram mais as berries. Sim. Ah, então, mas o conceito de poder equipar começou nele, né? Depois que vira útil mesmo, seguindo a série. Aí começa a aparecer item tipo leftovers que vai enchendo HP. Aí no Rubi Safira os caras bombam mesmo de item. Ah, e no Rubi Safira também aparecem as habilidades. Sim, as habilidades que também mudam bastante o jogo. Que seriam? Cada Pokémon tem uma habilidade única dele. Ah, é verdade. Alguns verdade. Tem habilidade que, por exemplo, não deixa a maior parte dos lendários tem pressure, que você gasta 2 PP por ataque, em vez de gastar um só. E alguns outros pokémons tem habilidades que aumentam a defesa, habilidades que aumentam o ataque. Tem pokémon que tem habilidade de clima, que quando ele entra em jogo muda o clima da partida. Ele começa a nevar, os ataques de gelo ficam maiores. E aí são várias e várias e várias e milhares de habilidades que surgem pra cada geração nova. Um que eu nunca vou esquecer é que o tanto de Ekans que eu enfrentava nessa merda era absurdo. Aí tipo, a Ekans sempre diminui o nosso ataque, né? O Intimidate. Ou seja, teve bastante mudança. Só que também nessa época teve uma quebra, cara. Porque nessa época, o que aconteceu? Você não conseguia mais transferir os pokémons da série antiga pro GBA. Então assim, ficou até lançar o remake do Red e do Blue, ficou um tempão sem ter os pokémons classicões. Foi exatamente por isso que eles lançaram, né, os dois. É, exatamente. Teve gente que reclamou pra caralho, parou de comprar, deu uma quebra, assim. Depois disso, eles nunca mais fizeram isso, cara. Desde então, eles sempre deram um jeito. Deram um jeito. Cara, tem gente jogando com Pokémon, até hoje, com Pokémon capturado no nas versões Rubis antigas. Né? Quatro sistemas, entendeu? Cara, esses jogos saem 13 anos atrás. Pensa nisso. O cara tem um personagem no jogo que dura 13 anos. Mas esses pokémons que são capturados, tipo, no Blue e no Red, eles são fortes, pegados com os pokémons que tem hoje, que se captura no cristal, sei lá o quê. Eles sim, têm, normal. Porque adicionaram um monte de coisa, né, que vocês estavam falando aí. Não, mas eles atualizam, os pokémons atualizam, né? Quando você pega um pokémon de antes disso, você passar, ele atualiza. Então ele vai ganhar ele não tinha uma natura, ele vai ganhar uma natura. Ele não tinha uma habilidade, ele vai ganhar uma habilidade. Eles se atualizam. Tá achando que é aquela bosta também... de Digimon? Que se você passa, não acontece merda nenhuma. Lava a boca antes de falar de Digimon. Lava a boca. E também tem outro esquema que, tipo, o Pidgey capturado na cidade de Pallet, que é dos primeiros jogos, e o Pidgey capturado numa outra cidade aí de qualquer outro jogo, eles são diferentes, né? Tipo, os ataques, as habilidades, elas vão alterando durante o território. Isso eu sempre achei bem legal. Não. Na cada verdade... jogo tem a sua habilidade, na verdade, né? Varia de jogo pra não, jogo. Porque... Eu me lembro porque o PJ no. Acho que no Gold tinha tipo ataques diferentes do PJ que era do. Será que é porque era jogo diferente, velho? Normalmente será só por causa do level. Talvez se levantasse a possibilidade de fazer algum sentido. Não, cara, tipo, dos primeiros níveis, por exemplo, o PJ do. Do Red, do Blue, eles começavam com um ataque lá de vento, tá ligado? Do Gold, do Silver, ele não funcionava assim. O PJ, ele vinha com outros ataques nos primeiros níveis. Cada versão do jogo, eles foram colocando ataques novos, né? Às vezes, esse ataque tem nessa outra versão, não tem na primeira. Exatamente. Os ataques não são os mesmos desde que se criou o Pokémon. Cada versão, eles atualizam. Eles colocam ataques novos, tiram os ataques. Aí, DCI fizeram os remakes também, né? Do Red, do Green. Sim, isso. E essas versões de remake ficaram Advanced, muito, né? Fodas, cara. Com massa. O Leaf Green, o Fire Red e o Leaf Green foi muito bom, porque muita gente na época já não conhecia as primeiras versões, as versões originais. Porque tem um tempo grande entre o lançamento dessa e o lançamento da primeira geração, né? E eles são, tipo, é um remake igual, assim, ou mudaram bastante coisa em relação ao original? Não mudaram muita coisa não, cara. Ele é bem parecido. Basicamente a mesma coisa. Tem umas ilhas lá que eles adicionaram só pra dar uma estendida no jogo. Mas é foi basicamente... Só, foi só de desculpa pra falar que colocou coisa nova. Sim. Mas um bagulho, cara, que faz muita diferença, velho. Todos os pokémons estão bonitinhos, mano. Tipo, velho, se liga essa porra, olha como é que era o Mankey na primeira versão, cara. Olha esse lixo, velho. Tipo, foi bom eles terem atualizado, porque era muito feio, velho. Era muito feio o jogo, cara. Pokémons da primeira versão é muito feio. Eles adicionaram as mecânicas novas e tal, lá os HMs novos, pá, acho que já tinha ganho, né? Vocês são um dos piores exemplos que existe, né, cara? O Monkey. Quem se importava com o Monkey? O cara desenhou isso aí em 2 minutos e tacou foda-se. Ninguém ia usar essa merda mesmo? Tinha vários, eu capturava várias evoluções. Achava a evolução dele toda hora, cara. Ah, mas o Monkey era muito feio, cara. Muito, muito feio. Cara, é um macaco, uma bola macaca com um nariz de porco. Mas pior que era bem assim, mas tipo, cara, é que acaba assim, tipo, eu conheço 150 Pokémon, sabe? Quando começou a surgir os outros 300 mil, eu já não me liguei mais, tá ligado? São quantos hoje? Quantos são hoje? 700 e alguma coisa também, eu não sei quanto é que ficou no XY, mas 700 e lá vai porrada. É um pouquinho mais, porque tem lendário que não apareceram. 718 até agora. É, mais 3 que acharam no código do jogo. Então vai dar 721. Vixe, mano, vixe. Voltando ao GBA. A gente tá se adiantando. Fala, Léo. Não, eu tô dizendo a vocês voltar. Eu não tô apresentando nesse quadro. Não, mas você. Não, eu pensei que você ia fazer um. É, achei que você ia falar alguma coisa de útil também. Não, ele só tá querendo que a gente volte a falar do tema. Eu tô muito ocupado vendo a Faraday aqui rebolando na câmera, tá sensacional. Maldito Link. Galera toda perdeu o foco da conversa. Aí, dando seguimento então. Não, mas a gente chegou a falar das principais mudanças mecânicas que rolou nessa geração nova ou não? O Rubi e Zafira a gente falou que foram os EVs e os IVs, né? As natures, essas outras coisas. Ah, é, pode crer. É, então essa. O Emerald. É, o Emerald tem um Pokémon lendário mais legal. Não, aí de todos. É. Que é o dragão verde do caralho, dragão. Foda lá. Ah, é quase. O Shine dele é preto, bem louco. Ah, não faço ideia. Ah, bem lembrado, foi quando começaram a. Ah, não, o não, Shine. Foi no Gold, né? Já. Gold já tinha aquele Gyarados lá, Shine. Qual que é a chance de pegar o Pokémon lendário de 1 pra 6 mil? Nossa. 8.000 e qualquer coisa. Então, agora parece que diminuiu, né? Ela e a mudança caiu, é só estética, né? É, só estética. E a galera pira com isso, cara. Puta que pariu. Você consegue trocar por qualquer porcaria quando você pega uma porra de um. Eu posso capturar um desse e trocar por um carro? Ia ser bom, cara. Deve ter, cara. Deve ter gente que deve. Você tem nem que troca, cara. Vou colar na concessionária então, moço. Ó, capturei um Charizard Shine aqui, ó. Você quer trocar? Esse... Um desses não, mas você conseguiu um inicial e um lendário Shine. Acho que você consegue um negócio, hein, cara. Segui, parece que tu lá na. Lá na tuas bocadas aí, parece que tu consegue trocar por pedra de crack também. Porra! Da hora, cara, da hora. É só não ser roubado, né, com Game Boy no caminho, que tá tranquilo. Fazer a transferência, né? Não, mas eu vou colar no meu tatuador, cara. Eu vou falar, eu peguei um Pokémon Shine aí, mano. Fecha meu corpo inteiro na tatu, tá ligado? Vai ser útil pra caralho, mano. Vou voltar a jogar Pokémon. Ai! Ai! Ai! Ai, ai, ai. Ai, cara. Seguindo aí, o que a gente teve depois na próxima geração daí? Próxima aí, geração, o Diamante e Pérola e o Platinho. Isso já é DS? Já é DS, já foi pro DS. É, eu já não... Não sou rica, sou baixa renda e não consegui comprar, né, Nintendo DS e tal. É. E além dessa série principal, teve os outros dois remakes, né, o Heart Gold e o Soul Silver. E o que rolou de novo aí, né, nessas versões aí? Além de ter a tela do toque do Nintendo DS lá, essas putaria toda aí. Não, o visual foi atualizado, o mundo era em 3D agora, uhum. dos bonequinhos ainda não serem. Entrou um monte de Pokémon, muito Pokémon mesmo. Essa atualização foi bem grande. O Diamante e Pérola tem 400 Pokémons, mais ou menos. É, uma cacetada de item. E aí começou a acontecer o seguinte: você conseguia jogar online e trocar online. Isso fez uma diferença monstra, porque você não dependia mais de encontrar outro vagabundo com cabo. É, o maldito cabo lá, né, velho? Se você era um virgem sem amigos, que só você gostava de Pokémon e seus amigos te sacaneavam, as pessoas não precisavam mais saber. Você só conseguia jogar na miúda. Exatamente. O maior diferença mesmo foi a capacidade do portátil, né, que... Sim. Deu que abriu, aumentou as possibilidades de jogo mesmo. Porque... Em si, o jogo não tem nada demais. É, não é a história. Novidade nenhuma. A história é uma tentativa de fazer uma história mais épica, porque tá prestes a acabar o mundo. Uhum. Sim. Mas é isso mesmo, cara. O jogo em si não tem grandes coisas assim. Eu acho que o mais importante dessa geração foi realmente o lance do online. Sim. Porque começou a surgir o cenário competitivo de verdade, assim, saca? Quando começou a bom fórum. Só um pouquinho, né? Sumiu tua voz. Sumiu tua voz aí, não. Repete aí, pessoal. Oi, foi o cachorro. Ah, tá. Não, eu acho. Arlequina, né? Cara, a Arlequina não usa drogas. Eu comprei um saco de catnip pra ela, nem deu bola, velho. Enfim. Mas eu acho que o mais importante mesmo dessa geração foi o lance do online, cara. Que permitiu começar a ter mesmo uma comunidade de pessoas jogadoras, assim. É útil pra caralho, não precisa ficar andando mais com aqueles cabinhos cagados lá e... Mas é isso que eu ia perguntar. Até antes do DS era tudo... Tu conseguia lutar com teu... brigar com teus amigos, mas tudo por causa do... Tudo pelo cabo, né? Sim. Não tinha, era sempre esse recurso. Ah, isso é bom mesmo. E era intencional pra caralho, cara, porque, tipo, às vezes você não quer mostrar pro cara que você vai fazer, e o cabo ele ficava do lado, tipo, do lado, assim, do Game Boy, né? Ficava no lado. E o Game Boy tinha que ficar de frente pro outro, aí o cara ia ver o que você ia fazer, tá ligado? Não tinha como você esconder. Ah, mas é por isso que existe uma evolução da civilização chamado ficar um parado na frente do outro. Aí você vê a parte de trás do Game Boy do cara, não a tela. Porque na teoria o cabo ele é flexível, né? Então. É, não é um pedaço não de parede, cano. Né? Que tá lá. Não, mas o cabo era pequeno, cara. Eu me lembro que. O Gariba foi enganado pelos. Os amiguinhos dele chegavam lá, então, cara. Cabo aqui não pode ser mexido, então tem que ficar do seu lado e vendo todas as suas jogadas. É, tá com mau contato, né? O cabo tá com mau contato. Pô, mas isso aí, puta, isso aí é um baita de um avanço, né, cara? Jogar online, porque. Sim. Os caras já são uns reclusos social ao normal, né, cara? Agora que não vão precisar sair de casa mesmo pra jogar. Mas é que tá, cara. Na hora que criarem o MMO de Pokémon, cara, a civilização acaba, tá ligado? Tem pariu, uns, né? Cara. Tem uns Pokémon online que é a maior bagunça do mundo, cara. Não tem nada que preste. piratão, não, né, cara? Não, então, não, na hora que saiu piratão, o, zoado, oficial, tal. Cara. Viu um oficial. Cara, é um bom mundo, cara. A gente pode, tipo... Dizem as lendas que a Nintendo tem um pronto desde sempre. E ela só atualiza quando sai a nova geração, mas que ela só vai lançar quando ela for falir de verdade. Cara, última cartada dos caras, tipo, acabou, vai falir a empresa, ó, lança o Pokémon MMO. No... Aí, recupera quando tudo. Tiver lá no Apocalipse, assim, acontecendo o arrebatamento, eles vão lançar o negócio. Não, eles têm Pokémon de verdade guardado, cara. Tô esperando rolar um Apocalipse mesmo pra liberar, tá ligado? Ah, sim. Pera aí, mano, nessa geração eles começaram a liberar evento de Pokémon por download também. É, toda a geração da internet, né? A conclusão dele começou a ter muita coisa. E vocês que jogaram aí, cara, tem alguma coisa útil naquela outra telinha lá? Ou é tipo só um mapa, alguma coisa assim? O que acontece? Só os ataques ficam ali embaixo. E aí na tela de cima ficam os pokémons. Eles fazem aqueles bits se mexendo, porque não existia animação de verdade, né? Uhum. E na tela de baixo você tem os ataques, os comandos. E tinha alguns minigames também durante o jogo, que você fazia na tela de baixo. Tinha uns negócios de você misturar os berries, eu não lembro se era nessa versão que tinha. Era pros contests. É, fazendo uma sopinha lá, os bagulho nada a ver pra concurso de beleza, porque aí é uma parte que... E além disso, no jogo ele ganhava um dispositivo lá, que era um reloginho, que tinha várias funções, e a tela do reloginho era a tela de baixo. Ah, tá, entendi. Algumas funções eram exclusivas de evento até, você tinha que ir pro evento pra você conseguir pegar. Mas eram sempre funções ridículas pra fazer sentido nenhum. Exatamente. Tipo, contador de fogão, tá ligado? Tinha uma parada assim, tinha um timer, igual com o Snow. Não tinha um negócio de jogar moeda, tinha... É, cara, que merda. Você viu? Porra, não, esses aí eram muito lutos, tinha um que... Esses negócios, o pessoal do RNG que eu falei no começo, lá, o programa que calculava os efeitos, quando vai nascer o Pokémon perfeito, o pessoal usava esses negócios pra ficar pulando o frame, pra dar o frame exato pra capturar o Pokémon na hora certa. Cada jogada de moeda pulava 2 frames, aí você sabia quantos frames você usava aí, aquilo pra calcular. Caralho, maluco. Muito serious business mesmo, né, velho? Cara, é pior que o punheteiro, né, cara? Porque o punheteiro, pelo menos, ele goza. Esse cara nem isso, ele não, nem se masturba. Não, ele goza a cada 3 anos quando ele consegue completar uma porra de um jogo. É tipo, é a melhor punheta do mundo, porque é 3 anos, cara. Ah, mas você é louco. E a versão... Gold e Silver lá remasterizada, elas tiveram alguma coisa além disso ou é só a remasterização mesmo e tal? Eles colocaram aquele acessório lá, o Pokéwalker, que é uma mini Pokébolazinha que você andava com aquilo no seu bolso e ele ficava contando os seus passos. E você conseguia pegar itens e pokémons ali dentro, tinha uns minigamezinhos e depois você passava de volta pro jogo. O cara tinha que andar por tudo com aquela merda no bolso. Sim, tinha uns amigos meus que iam pra academia, o cara ficava correndo na esteira, ficava com aquele bagulho no bolso. Desculpa pra fazer esse nerd gordo emagrecer, né, cara? É. Não, nada, os caras, você acha que os nerd gordos já inventavam, tinha uma moto perto do pêndulo, você amarrava uma corda e ficava balançando o negócio e ele amarrava na bola do hamster, tá ligado? Os caras colocavam uma pulseira, colocava na mão e ia bater pinheta, mano. Aí os dois mundos, Pokémon, cara. Mas assim, o jogo também era basicamente o Gold e Silver mesmo. Na verdade, ele seguia a linha do Crystal, porque tem umas diferenças pequenininhas na história. Uhum. É basicamente a mesma coisa, só era bem mais bonito. Cara, esse jogo é legal pra caramba, cara. De vez em quando, pra jogar ele ainda hoje. Sim, a melhor versão que tem, pra mim, a melhor versão que tem de Pokémon é o Soul Silver. Sim. Essa dessa geração é a melhor que tem mesmo. Eu me amarro nos outros, apesar, cara, o Diamond e o Pearl, teve depois o Platina, eu me amarro no Platina também, cara, que é o gosto que eu... Platina também gosto bastante. Eu acho que ele é o jogo com mais lendário pra você capturar, é o Platina. É, cara, deve ter uns 15 pra 20. É ridículo, assim, tem muita coisa. Essa geração eu me amarro, cara. É uma das mais legais que eu acho. Sim. O jogo é muito legal, é bem bacana mesmo. É. Tipo, uma pergunta meio fora de contexto, mas aproveitando aí. Alguém de vocês já participou ou já acompanhou algum tipo de competição? Tipo, como é que funciona? Lendário, pode? Tem alguma coisa assim que é restrita? Você tem as classificações, eles são separados em. em classes diferentes, né, pra competição mesmo. Eu sei que tem, eu não lembro os nomes específicos, mas tem uma que é chamada de Uber. Os Ubers, eles são banidos no geral de competição. Aham. Uhum. Porque eles são pokémons que são muito mais fortes que o normal. Ah, desbalanceiam, né, então. É, normalmente, no geral eles são os lendários, mas tem alguma coisa ou outra que... Tem algum pokémon ou outro que tá sempre incluso ali. A lógica das tires é assim, por exemplo, no Uber, vale tudo. Se você quiser entrar com um Butterfree lá pra enfrentar o lendário... O problema é seu, poder pode, sacou? Uhum. Aí, tire de baixo vale tudo, menos os que estão no Uber. E vai assim, diminuindo, né? É, exatamente. Tem bastante lendário. Normalmente os lendários mais fortes estão em Uber, mas tem lendário que tá lá embaixo também. Às vezes você pega um Pokémon que ele tem as estatísticas muito fodas, mas ele não tem ataque bom, por exemplo. Ah, tá. Ele é muito vulnerável. Você pega um Moltres, por exemplo, ele tem um ataque especial assim absurdo. Só que ele é vulnerável a uns ataques muito comuns. Então, diminui os caras. O tier dele, né? Mas isso é. Pra coisa de competição, assim, só mesmo. Normalmente o pessoal não liga muito. Normalmente essas competições oficiais, pode tudo. Mas aí tem algumas regras, tipo, você não pode ter o mesmo item mais de um Pokémon. É, tem a cláusula de sono, você não pode botar mais de um do oponente pra dormir. Ah, tá, entendeu. Tem essas regrinhas. Hoje essas regras já estão começando a estar embutidas até no jogo, né? Você ativa ou desativa elas. Quando você vai fazer as batalhas online, você escolhe qual que é a categoria. Ah, isso é útil pra caralho. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Mas aí depois tem quais são os próximos jogos? Qual que é o próximo? É aí onde a coisa foi morro abaixo, né? Porque aí é considerada a pior geração, né? O Black and White e o Black and White 2. Ah, pode. É, pode crer. Black White 1 e Black White 2, né? São quatro tinha jogos. Tinha que aparecer um Black aí pra... Vou ter que falar um pouco. O nosso leitor, o Speed Races, ele disse que só comprou a versão white. A gente tá prevendo o comentário dele. Os comentários. Ele disse que não teve dinheiro pra comprar a black. Nada contra, mas. Tudo questão de economia. Bom, falem um pouco dessa. Por que foi mal posta essa versão aí? Posso não gerar, pelos pokémons em si, né? A geração mais feia que tem de pokémon é essa, onde veio pokémon essa sapo de lixo, pokémon sorvete... Pokémon sapo de lixo, trabalhamos, cara. Os caras... Cara, isso é foda. Os caras falam, pô, tem um pokémon que é um... Que é um copinho de sorvete, pô, mó preguiça e tal. Cara, na primeira geração tem um pokémon que é uma pokebola, pô. O pior ainda é a evolução dele, que é a pokebola invertida, né? Pokébola invertida. Tem pokémon cocô? Tem pokémon cocô? Tem o Mookie. Não, o Mookie é. Não tem. Não, mas eu concordo. Todas as gerações tem pokémons feios pra caralho e pokémons bonitos, mas... É, essa geração, a geração 5 foi meio cagada mesmo. Não, okay, o senhor está sendo injusto. É, a quantidade de pokémons bons pra pokémons ruins é bem... Na primeira vez que você entrou numa caverna e viu que não tinha um Zubat e um Geodude, você ficou triste. Pode falar. Não, eu fiquei triste quando eu vi aquele morcego com o coração no nariz, cara. Fiquei meio triste. Ele é... Caralho, aí eu tenho que reconhecer, cara. O cara fez uma bola de pelo com asa de morcego e um coração de porco com um narizinho, com um coraçãozinho, cara. A coisa começou a ficar séria. Esse é triste, os cara tava sem... Não, mas o jogo é legal. Isso é bom. Eles criaram umas batalhas novas aí, né, que a gente esqueceu de comentar nos jogos anteriores, que já tinha surgido a batalha em dupla, né? Você usar dois pokémons ao mesmo tempo. E aí nesse jogo eles colocaram a batalha em trio. Você joga com três pokémons e tem uma batalha rotativa, que você joga com três pokémons, mas só um dele está batalhando de verdade. Os outros dois ficam de lado, e aí ele vai rodando a cada turno, ele muda o pokémon que está ativo na batalha. Ah, nossa, meio complexo. Sim, mas isso é bem pouco usado no jogo. Acho que a melhor coisa que aconteceu nesse jogo foi o GTS, né? O Pokémon Global System. Global Trade System, que aí você não precisava mais nem se conectar com a pessoa de verdade. Eu vou lá e coloco o Pokémon que eu tenho. Ah, e aí a inteligência artificial lucra daí. Não, ele bebe, isso é pra troca. Eu coloco meu Pokémon lá, eu coloco meu Pikachu e falo que eu quero um Squirtle. E aí alguma hora alguém vai trocar ele pra mim e eu vou receber o meu Squirtle. Eles criaram essa rede de onde se colocava todas essas coisas, onde você encontrava muito mais gente pra batalhar. Deu uma facilitada nas coisas. E só pra sair do assunto, literalmente aqui, fazer uma leitura de comentários exclusivo. O Diogo, né, o Churrumino, acabou de postar uma imagem de Pokémon Sorvete. E o Vitor, idiota mental, falou que comia, cara. É um Pokémon, tá? Se você não percebeu. É um burro, né, cara? O corpo tipo, dele é... Pokémon filia, tá ligado? Tipo, nova categoria, a gente inaugurando hoje. Como mesmo, como mesmo. Come nada, tu é broxa, cara. Cara, não come ninguém, cara. Cara, se, vou te falar que se ele Pokémon... Ele faz que nem um cadabra, ele come com a colherzinha. Se Pokémon existisse de verdade, isso ia ser um problema tão sério, cara. Ia, cara, com certeza. Ainda mais sendo inventado por japonês, né, cara? Os caras conseguem fazer essas coisas. Gardevoir, cara. Gardevoir ia ser um problema sério. Lopunny, cara. Lopunny, cara. Pô, segundo o DBZ e a Bridget, o Sr. Popo pega a Jinx, cara. Que mais errado que existe na história, velho. Não tem como ser pior. Nossa, velho. Que errado. Entendeu? Quero dizer? Que errado. Sabe? Não, coloca Lopunny rega 34 no Google. Sabe que o Anubis pira, não, né? Não vou te dar isso. O Anubis sabe vai que o Anubis pira. Não, cara, não pode nem mencionar essas coisas pro Anubis, velho. Você é doido. É, sorte que ele sabe que ele é banido se ele postar alguma coisa no comentário. Ele não vai fazer isso. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Bom, mas e aí, pessoal? Depois do Black White, chegamos ao atual, finalmente, ou não? Tive o Black 2 White 2, que pela primeira vez na série, não teve uma versão, assim, atualizada. Ele teve uma continuação de fato da história. O 2 foi continuação direta. Foi uma continuação mesmo, literal. É. Inventaram a fusão entre pokémons. Sim, foi a primeira vez, né? Inventaram a primeira vez no Pokémon, porque já tinha isso no Digimon muito tempo atrás. Isso, né? Mesmo. Sim, mas é uma coisa que você é exclusiva, você só usa nos dois lendários, não é uma coisa que foi usada no jogo em si. Nem foi feita direito, então. Ah, então quer dizer que se nesse Pokémon, se eu não deixar ele comer, ele vai virar merda, é isso. Eu vou levar ele pra treinar, pra ficar batendo no saco de boxe lá na fogueira. Na fogueira não, no. Sei lá, cachoeira, que merda que tinha naquele jogo lá. Aí eu ia lá, meu Digimon virava merda, eu ia no esgoto, morria, tinha que recomeçar o jogo, é isso? Assim funciona. Que diabo você tá falando? Digimon, cara. É verdade. Eu lembro disso. Dele, se você largasse ele, ele virava um Digimon merda. É verdade. Caralho, que merda de jogo? Por que você jogava isso, Zui? Não, é o Gariba, cara. O Gariba, cara. O Gariba tá foda, mano. É o defensor dessa porra. Se você deixasse ele cagando muito tempo na rua, ele virava um Digimon merda. E é genial isso, cara. Não é! É uma merda, cara. Então, não, ensina as crianças do Brasil e ensina as crianças do mundo, tipo, não caguem na rua, cara, que você vai se fuder. Era um problema muito sério, né? Cara, imagina, você pisa numa merda assim e fala, puta, que droga, sujei meu sapato. Aí vem a criança, você matou meu Digimon, filha da puta. Atitude do Gariba, né? Ele fala isso. Sucamon é rei. Vamos voltar pro que interessa aqui, né? Vamos voltar a falar de Pokémon. Vamos voltar pro que interessa agora. Pokémon. E aí o Black White 2? Não, peraí, só tem só uma coisinha pra testar aqui. O Black White 2 foi claramente a Nintendo falando que ela não tava pronta pra fazer um Pokémon pra 3DS, porque o portátil já tinha sido lançado há um ano e essa versão ainda é de Nintendo DS, ela não foi feita pra 3DS. Verdade. Ela só tem, a única coisa que tem no 3DS é que tem um aplicativo, que é o Poké Radar, que você captura versões novas dos Pokémon de 3 lendários que tem no jogo, uma versão diferente que é exclusiva. E você, só com esse aplicativo você conseguia pegar eles. Mas o jogo é muito claro, quando você joga o jogo você percebe, ele já tem uns jogos de câmera bem diferentes da movimentação. Você passa numa ponte, a câmera muda pra cima e ela varia bastante. Que claramente aquilo foi feito pra ser usado com o 3D. E os caras na última hora decidiram lançar pro DS só. Ele não tinha capacidade de criar um negócio de verdade ainda. Achava que o jogo não era bom o suficiente pra um portátil novo, pra nova geração. Yuri, mas eu vou te falar que nada me tira da cabeça que o X e o Y já tava em desenvolvimento há um bom tempo, cara. Porque foi muito rápido do Black e White 2 pro XY, pro tamanho do XY. Deixa eu só, antes da gente começar a falar do XY, deixa eu só apresentar aí o um que chegou atrasado aí, Sirvini. Dá um oi pra galera aí. Sirvini! Beleza, então, continua aí, galera. É só isso que eu ia falar, tá, podem continuar, podem pode começar a falar do XY. Então. Ele é tipo Barbosa, ele só repete o nome. É um Pokémon. É um Pokémon vivo, né? É um Pokémon, a habilidade dele é não dar moral. Natureza zangada. Foi super, né, efetivo. Não dou moral, super efetivo. Eu tenho vantagem contra... Elas não funcionam comigo. É, o Victor, você tá ligado que vai ter que colocar altos ai-ai aí pra tampar, né? Só pra não esquecer, esquecer. Vai citar o nome ou não? Não, mas... O quê? Ah. Não, calma. Essa aí mesmo. Ah, não podia falar o nome dela? Desculpa. Vai lá, continua aí, falando do Pokémon. Vamos mais novo. Léo e Yuri, os que... Faz assim, ó, substitui, ó. A boca... Eu falando Chansey. Parece uma Chansey, ela é gorda. Tá bom, cara. Tá bom, agora senta lá. Ali, calma. Yuri e Léo, por favor, discorram sobre o último XY aí. Cara... XY saiu finalmente pra 3DS e é de fato um jogo de 3DS. Apesar de quase não ter o efeito 3D, ele só tem nas batalhas. Nas batalhas simples. O jogo tá muito pesado, o próprio portátil não aguenta o jogo direito. Tem umas quedas de frame rate absurdas. Se tivesse 3D em tudo, ele não ia rodar de jeito nenhum, cara. Cara, às vezes não tem nada demais acontecendo. Começa uma chuva assim, ele já tem uma queda de frame. Nossa, cara. E, cara, assim, finalmente eles deram um tapa no visual. Entendeu? Sim. Os Pokémon 3D de verdade, tão bonito pra caramba, cara. Tem umas exceções, tem uns aí que ficaram meio esquisitos. Exemplos. O Galage. Eu não vi o Galage ainda. Nossa, eu peguei um Galage, eu adorava aquele Pokémon e fiquei deprimido quando eu vi ele em 3D, cara. Feio pra caralho. Tirando essas exceções, o visual deles tá muito legal. Geral tá muito bom. As animações são praticamente o Pokémon, o Collision lá. É, exatamente. Tá bem bonito mesmo. As animações dos golpes em si, elas são meio... Elas são simples porque não tem como você pegar 720 Pokémons e cada um deles fazer uma animação pra 100 golpes, entendeu? Mas... Cara, hoje em dia será que não dá, velho? Não no 3DS, né? Isso que a gente tá falando. O portátil não tem capacidade pra segurar tudo isso. Será, né? Você faz uma versão pra console mesmo, estão falando aí, estão comentando bastante na internet da possível versão de Pokémon Stadium pra Wii U. Agora com o jogo em alta, e aí talvez role umas animações exclusivas para Pokémon com a sua, e talvez eles consigam fazer isso. Agora, pro portátil em si, cara, não tem condição. Sabe qual é o problema disso? É que é o seguinte, eles precisam fazer animações genéricas, porque a qualquer momento eles podem mudar os ataques de um Pokémon, entendeu? Então você cria, pega um Pokémon, sei lá, um Charizard da vida, cria animação pra esse golpe, beleza, cobriu todos. Daí no próximo jogo, daí tem um evento que aparece um Charizard com um golpe que não tá nessa lista. Fudeu. Ele tem umas animações genéricas, tipo, ele tem uma animação de soco. Cara, vai servir pra Ice Punch, Fire Punch, Mega Punch, todos os usam a mesma animação, só os efeitos em volta que vão mudar. Sim. E fora isso, a história não tem nada demais, assim. Pokémon, né? Se você for ver os vilões, é assim, o primeiro vilão queria ganhar dinheiro. Que era o Giovanni. Os outros vilões, um queria aumentar a quantidade de água no mundo, outro queria aumentar a quantidade de terra. O outro queria... Só desculpa interromper um pouco lá. Tem algum vilão que quer dar moral, cara? Não. Então, peraí, espera onde eu vou chegar. Aí o vilão seguinte, ele queria desfazer o mundo pra criar um mundo novo. O outro vilão, ele queria libertar os pokémons, mas na verdade não era tamoia. E o vilão dessa série, ele tá putinho porque o mundo é muito feio e quer matar todo mundo. E, tipo, ele realmente quer matar todo mundo. Caraca. Ele quer ativar uma arma de destruição em massa que vai acabar com todo mundo. Esse é o vilãozão, hein? Desse último aí que saiu, o vilãozão quer fazer isso aí, cara. Porra! Sim, no XY. Tanto que os dois pokémons, o pokémon do X, o lendário do X é a vida, e o lendário do Y é a morte, né? O caos. Exatamente. Tá, e uma pergunta, eu tava num papo com uma galera esses dias e me falaram que todas as séries, não sei se vocês já falaram nisso, até desculpa se eu tô repetindo porque eu cheguei agora. Todas as séries normalmente tem dois jogos, que um complementaria o outro, em certos casos. E daí sai um terceiro jogo, que é como se fosse uma união dos dois. Sim. E aí estavam comentando que depois do X e do Y eles estão pensando em lançar tipo como se fosse um Pokémon Z. Que eu não sei direito, né? É o que dizem as lendas aí. O problema é que o Pokémon lendário do Z, que o pessoal fala, acho que é Xerneas o nome dele. Zigzag. Capturei. É, então, o Zigzag. E ele já tá nesses dois jogos. Uhum. E quando a galera achou ele, a galera ficou meio perdida. E falou assim, como é que eles já estão colocando lendário no próximo jogo, nesses dois jogos? Qual que vai ser a novidade do próximo, então? O próximo jogo... Mas... Isso já tinha. Quando eles fizeram o Emerald... Aliás, lá atrás, no Crystal. O foco é em cima do Suicune. O Suicune tem nos outros. Sim, sim. O foco é no Rayquaza. O Rayquaza tem nos outros. Rayquaza tem nos outros dois? Isso aí eu já não lembro. Tem, você vai lá na torre e pega ele. Ele só não aparece na história, sacou? Na história. Tá lá. No Platino, o foco tá em cima do Giratina. Que também, nos dois Sim. primeiros, existe. Só que ele só tá lá, você vai lá e pega. Nesse não, ele aparece de verdade. Uhum. É mais ou menos a mesma ideia. Na versão nova eles vão inovar, eles vão botar um Pokémon por DLC pra você comprar e baixar sendo o lendário. Já começaram a fazer isso, na verdade. Agora, pra seguir os Pokémon, você vai ter que comprar um aplicativo, que é o Pokémon Bank. Nossa, velho. Baixou a Capcom. Então, mas a galera não tem. É meio esquisito, mas você, no começo você tinha que comprar um cabo pra fazer isso. Na verdade. Você tá vendo o aplicativo, né? É que o lance do Pokémon Bank, ele é um serviço, na verdade. Sim. Sacou? Ele é tipo um serviço na nuvem. Você vai pagar $5 por ano. E você pode upar, sei lá, 3 mil pokémons na nuvem. Então quando você for fazer a transferência... Assim, como que funcionava? Quando saiu os DDS, que agora fugiu, pra transferir os que estavam no GBA, você tinha que pegar o DS, que tinha entrada de DS. Tinha que ser o DS Lite. Aí você conseguia transferir. Depois, pra transferir do Platino e dos outros pro... Pro Black White, você tinha que baixar uma aplicação e aí você transferia. Sacou? Precisa de dois DS pra fazer isso. Tá? E agora, o sistema pra fazer a transferência vai ser através desse Pokémon Bank. E vai ser um serviço que, com certeza, a partir de agora, sempre vai ser através dele, entendeu? Sim. Aí, por exemplo, eu tenho o meu aqui. Eu tenho uma parte de Pokémon, eu cansei, eu tô de saco cheio. Eu quero reiniciar o jogo. Eu upo todos eles pro Pokémon Bank e largo lá. Ah, isso é útil pra caralho. Tu vai ter um grupo teu de Pokémon que vai sempre ficar, tipo, no teu perfil ali. Vai estar como se tu logasse no perfil, tu vai ter todos os teus Pokémon sempre, é isso? Sim, você loga pela NET e consegue. Tanto que vão ter várias funções que você vai conseguir fazer sem o jogo, agora só pela internet. Você vai conseguir fazer troca pela internet, só sem precisar do jogo. Ah, isso aí é uma inovação do caralho, cara. Mas mesmo assim, acho que esse lance do DLC aí, é muita... Não, o DLC, eles já deixaram bem claro, eles não vão vender Pokémon. Não vai acontecer. Assim, esse Pokémon fantástico por apenas $5. Não, não vai. Eles só estão cobrando esse aplicativo, na verdade, pelo custo do servidor em si agora, né? Porque eles vão ter que manter um servidor onde vai ter os dados de todos os Pokémons. Uhum. E o valor de $5 por ano é só pra manter o custo desse servidor mesmo. Como de manutenção, assim. É. A galera quer os negócios de graça, né, meu amigo? Ninguém reclama de pagar PSN pra jogar online. É que é foda. Só que daí, tipo, se o cara recebe um bom serviço, ele não reclama por ter que pagar pelo bom serviço. Ô, Vini, são $5, cara, por ano. Eu sei, por ano, cara. Caralho. Tu não tem $5 no ano, porra. Eu tinha entendido que ia ser vendido Pokémon nessa merda. Eu não achei, cara. Você é burro. Só porque você é burro, a gente tem que pagar os seus micos, é isso. Olha aqui, ó, eu sou burro porque tem professor de merda que nem tu nas escolas de ensino. Pô, a gente tá fazendo uma briga Pokémon ao vivo aqui. Pokémon vivo. Vini usa a super efetivo. Vini use. Tica tuita. Garimba usa brocha. Garimba usa texto. Garimba usa brocha. It's not effective. Não é efetivo. ou é a clássica mensagem do Magikarp, it nothing's happens, né? Não, isso aí é quando ele usa Harden. Pode crer. Flash. Não, foi piada. Porque o Gariba usa Harden não existe, né, meu? Nunca. O... Voltando, por favor. O XY. O XY, ele também ele trouxe assim umas mudanças monstros em termos de funcionalidade. A primeira pra fazer o treinamento de EV. Sim, essa é a maior mudança do jogo, acho que. Cara, que agora tá mais fácil do que nunca. Você tem uns minigames que você que você joga, que você faz o treinamento de EV. Então, você precisa ficar batalhando ali. Não precisa decorar essa, não precisa ficar batalhando infinitamente um milhão de machops pra passar o seu ataque. Exatamente. Isso aí é muito bom, cara. Em 40 minutos, você deixa um Pokémon pronto, com um EV pronto, sem nem ter batalhado com ele. Independente do level dele. É. Porra, isso é bom, cara. E você falou mudança monstro, deixa eu dar meu crédito de ProSoldier. Houve uma mudança de monstro também, uma mega mudança de monstro. As evoluções mega, né? Ah, você me deu orgulho agora, hein? Tá bem bolado. Sim. Agora o Garibibo vai molhar a calcinha. Garibibo, sabe Digimon? Agora que ele foi no banheiro. É, ele... Não, então agora eu vou falar com ele sem interromper. Então ótimo. Não, vamos falar com ele. Teve outra mudança. Peraí, se quiser eu posso dar uma de Gariba, porque uma vez ele falou pra gente fingir uma pauta, eu posso fingir que eu sou ele, cara. Não, a gente pode falar enquanto isso de uma outra mudança importantíssima, que agora ele anda na diagonal. Sim. Ah, ele anda na diagonal? Caralho. Movimentação livre no jogo, isso é. A galera chorou quando viu a primeira as primeiras prints disso. É, então, mudança que vale aí, no Léo, jogo. O Gariba voltou agora, pode falar o que tu ia falar agora. Tem uma coisa aqui que acrescentaram no jogo, talvez você já possa ter visto em algum lugar. Os pokémons, alguns pokémons conseguem evoluir no meio da luta. Nossa, cara, não. Talvez você já tenha visto isso num jogo, em alguns jogos de merda que tem por aí. Jogos inferiores, né? Ah, é tão inferior que faz isso há anos, né, cara? Enquanto Pokémon você tá fazendo desde 2013, né? E outra, nos jogos de Digimon você podia andar livremente normalmente. Agora, só no Pokémon, em 2013, que a gente pode fazer isso, né? Que tem uma movimentação mais livre pelo personagem. Tô vendo que o jogo é muito, muito foda. Cortou tudo. É verdade, cara. No Digimon 1 você tem muita, muita liberdade de movimentação, né? Leva o cocô pra frente, pra trás. Digimon 2, então, naquele carrinho cagado nas dungeons lá. Puta liberdade foda, Digimon. Puta liberdade foda, cara. A diferença é que Pokémon faz um negócio que Digimon não fez até hoje, né? Que é ser bom. Exato. Exatamente. Mas agora vamos combinar que tem uma coisa que existe que é foda no Pokémon que no Digimon não é. É que no Digimon, ele digivolve, ele fica foda por um tempo e depois ele volta a ser uma bosta. No Pokémon ele é um bosta e ele vira um negócio foda. E ele continua. É isso, é o que fizeram agora, na verdade, né? As megas evoluções. As mega evoluções só duram até o final da batalha, depois ele volta. Tá, eu tô por fora dessa parada aí. Como é que funciona essa mega evolução aí? O que eles fazem até? O que tu precisa ter pro bicho mega evoluir até o final da batalha? Dá muito whey, protein. Mas ele só malha pra cima da cintura. Exato. Dia da perna, né? Não, Vini, acontece o seguinte: eles têm um item que você equipa no Pokémon que permite ele fazer a mega evolução. Aí muda as estatísticas, costuma mudar a habilidade e ele fica mais forte. Só que... No caso do Charizard, muda até o tipo, né? Muda até o tipo, exatamente. O Charizard finalmente Mas são vários que mudam. É tipo o dragão. O Mega Mewtwo X, ele vira lutador e psíquico. É psíquico, é verdade. Todos eles têm Mega Evolução ou não? Só alguns. Só alguns. Ah, então é só coisa só da Elite. Não, tem alguns Pokémon bem vagabundo que os caras pegou pra dar Mega Evolução. É, cara, eu não entendi até agora também. Tem uns que a galera pegou assim, que os caras chutou o pó da barra. Os caras, foda-se, escolhe dois aí. Escolhe o Polygon pra ter Mega Evolução. Tem o Ampharos, que ele é uma... Ele começa como uma ovelha, na última versão ele é um bicho, nada a ver, amarelo, que fica de pé. E a Mega Evolução dele vira tipo um Super Saiyajin, cresce um cabelo branco enorme nele. Não faz sentido nenhum aquilo, cara. Com um cabelão meio permanente, assim. É, tipo... Meu, é muito engraçado, o negócio não faz sentido nenhum. Mas assim, o lance da Mega Evolução tem uma pegadinha, duas. Primeiro, você tem que equipar o item pra ele vai evoluir. Então você deixa de equipar um outro item que poderia ser útil. Ataque, que pode aumentar a defesa ou qualquer outra coisa. Só última pergunta em relação a esse lance da Mega Evolução. Ele tem um nível que ele não faz a Mega Evolução? Tipo, tem, por exemplo, ele sei tem lá, algum requisito, cara? É, tipo, não. Só a partir do nível 50 ele pode Mega Evoluir. Não, ele tem que estar na última evolução dele já. Ele tá na última forma dele. Mas é qualquer level que ele. A partir do momento que ele evoluiu, tá na última forma, ó. E são 26 pokémons que tem Mega Evolução. Uhum. É, isso sem contar as formas variadas, né? Que é o caso é o Mewtwo e o Charizard, que tem duas formas. Então no final das contas são 28 Mega Pokémons. Uhum. Eu ia falar alguma coisa muito interessante, mas eu esqueci. Ah, sim! E na sua. É tão interessante. Quando você tá lutando, você só pode ter uma Mega Evolução na tua batalha. Ah, é restrito então. Você não consegue Mega Evoluir dois Pokémon, você só consegue Mega Evoluir um Pokémon por batalha. Eu meio que fiquei ausente, não sei se. Provavelmente vocês chegaram a falar, mas ele Mega fica muito, muito, muito overpower? Ou só é um Pokémon diferente, coisa do tipo assim? Não muda? Não, muda bastante os status dele. Ah, tá. Então isso é interessante. Ele tem umas habilidades específicas como Mega também, não? Muda. Muda as habilidades também. É, mas é tipo, é baseado nas que você tem ou ele já é pré-definida? Dá um exemplo aqui da variação, né, que você tava comentando. Igual, o Blaziken, que é um dos pokémons que tem uma Mega Evolução, que até tão dando em evento agora, na forma normal dele, numa forma perfeita, com IV31 em ataque, treinado todos os EVs na natureza certa, o máximo que ele alcança de ataque é 372. Na Mega Evolução, ele pega 460. Então, é quase 100 pontos a mais nesse status. Uhum. É uma diferença muito grande, cara. Tá, tipo, é só o do Charizard que presta ou aquele Blastoise com uma piroca nas costas é foda? Não, todos eles são muito melhores que as versões originais, né? A gente tem que ver agora, no competitivo, o que vai jogar de verdade, né? No competitivo que não vai mudar muita coisa, justamente pelo que eu falei, cara. Você perde os itens. Ah, é. Isso vai ser foda. Isso vai ser foda mesmo. Você perde o item, isso faz muita diferença no É consumível o item? Não, você perde outro item. Porque normalmente você equipa outro item que aumenta outra coisa. Entendi. Isso, você fica preso a usar uma pedra que só vai ter uma função no jogo. Então, você pega, por exemplo, o Venusaur. O Venusaur costuma usar ele como tanque, né? Então, costuma meter nele o Leftovers, que vai enchendo o HP dele aos pouquinhos. Uhum. Você mega evolui ele, ele muda pra uma habilidade melhor, que deixa ele mais defensivo ainda. Que deixa ele resistente a gelo e a fogo. Só que você já não consegue mais ter o item que fica te enchendo o HP. Entendeu? Sim. Aí você tem que pensar, vale a pena pro que você quer no seu time? Entendeu? Entendeu. Ah, bom, é bom que dá pra diversificar mais. É, então, né? Provavelmente, talvez surjam builds diferentes com Pokémon agora. Em vez do pessoal usar o Venusaur com Leftovers, o pessoal começa a criar uma build diferente que usa a Mega Stone dele. Então tem que dar um tempo pra isso começar a rodar de verdade, o pessoal fazer os testes direitinho pra ver o que vale a pena e o que não vale a pena. É, os caras estão fazendo muito teste ainda, cara. E competitivamente, assim, os caras estão descobrindo o que funciona bem ainda e o que não funciona. Sim, não, os maiores sites de Pokémon ainda não tem nem todas as habilidades exatas de todos os Pokémons novos. Eles estão fechando Pokédex ainda, capturando tudo, vendo se existe natureza diferente e habilidade diferente dentro dos próprios Pokémons. Isso é interessante pelo seguinte, todos os sites de Pokémon até hoje, por todos os sites, entende seu Cerebio e Smogon, todos os dois. O que aconteceu? Saiu o pessoal dumpava, saía ROM. E aqueles tarados que fizeram o programa lá que previa onde ia aparecer o Pokémon, que não transam desde 2003, os caras sacavam a ROM, abriam a ROM e liam o conteúdo, cara. E aí eles sabiam que Pokémon. Quais eram os ataques, quais eram as estatísticas, se tinha lendário escondido, o que tinha escondido, quando, onde, como. E agora com o DS, com o 3DS, não dá pra fazer isso. Ah, muito mais difícil. Tem que ir na raça, então. Os caras estão fazendo na raça. Eles estão capturando Pokémon e testando pra ver até onde se vai. Se fuderam aí, seus otários. Se vocês estão ouvindo essa porra desse podcast, eu pau no cu de vocês. É bem feito. Dois? Acho que foi assim, questão de dias. Os caras tinham todas as informações de todos os Pokémons. Eles só compilavam e metiam lá no jogo. No site. Agora não, os caras estão tendo que fazer ainda papel e caneta, cara. Quero ver quanto tempo os caras vão demorar pra fechar os Eggmon de todos os Pokémon aí. Nossa. Isso é um bagulho que é absurdo, cara. Muita coisa, né? E aí, fora as mega evoluções desse jogo, a outra mudança absurda que teve foi o tipo novo, né? O Pokémon Fada. Sim, sim. Cara, eu... É que é? Agora, Pokémon sempre tiveram os mesmos tipos desde o começo. Foram bem poucas as inclusões de tipos novos. E nessa geração nova colocaram um tipo novo, que é o Pokémon de tipo Fada. O Mew e o Mewtwo, eles viraram Fada? Ou... Não, o Mew sim, o Mewtwo não. Ah, tá. Não, o Mew não sabe ainda. Na verdade, não, o Mew não sabe ainda. Não, na verdade, vamos ser justos. É que o pessoal fala em fada sacaneando, mas não é bem fada. O termo original é fairy. Você não traduz pra... Que a gente traduziria pra fada, mas não é... Seria faérico. É qualquer... É, sei lá, um troll é faérico, sacou? Uhum. Então... Só que aí fica fada, o símbolo é rosinha, aí é foda, cara. Isso aí é bacalha com o bagulho. O foda é que o fada dá dois dano. Ah, o dobro de dano em Pokémon tipo dragão, né? Super efeito contra dragão. Ah, mas a Clefairy é uma fada, né? Agora é. É, devia ser. Agora é. Eles atualizaram o vários. O Charizard não é dragão, né, cara? Agora é. Agora é. Mega Evolução. Dando... Uma Mega Evolução. Eu tô dando uma olhada aqui em quais Pokémon são Pokémon fada. Tem a lista aqui. Tô dando uma olhada aqui. Tem cara. Bruno é um Pokémon fada. Bruno é um Pokémon fada. Cara, era a evolução nova do Eevee também. Tem uma evolução nova que é fada. É, que é tipo o Eevee versão Creed. Que é um Eevee bem. Não, cara, esse é foda. Os outros são delicados, mas o Sylveon é. Eu acho. Ele é um Pokémon que vai ver jogo competitivamente também. Eu tô vendo aqui, coloquei Pokémon Fada no Google e o primeiro que apareceu é o C. Sylveon aí. Sim, ele foi anunciado, né? A mudança foi anunciada com ele. Eles anunciaram esse Pokémon e falaram, vai ter um tipo novo Pokémon Fada. Esse daqui é o grande Pokémon Fada. Eu achei que ele era uma evolução feminina do Eevee, alguma coisa assim, porque, né? Tipo... Não, ele só é uma fadinha. Não, beleza. Ele é uma fadinha. Aliás, ele é muito uma. A chance de ter uma fêmea dele é muito menor do que ter um macho. Ele é uma, são muito mais machos do que fêmeas. Uma fada máscula. fada rústica. Fada rústica, exato. Fada rústica, cara. Fada rústica. A primeira imagem que apareceu pra mim foi do professor Crocker, do Padrinho Mágico. Ah, eu tô vendo essa também. É doente, cara. Mas o pessoal ficou meio em choque ainda. Rolou uma discussão muito grande sobre se o tipo fada ia ser beneficiar ou se ele ia estragar a modalidade, as competitividades, né? Porque. Mas eles dizem, a Nintendo disse que colocou ele pra equilibrar o tipo dragão, né? Porque o dragão só tinha pouca fraqueza, era só fraco contra gelo e contra o próprio dragão. Aí colocou o terceiro tipo que ele é fraco agora. Ah, não só isso. E equilibrou em outros lados. Porque os dois piores tipos ofensivos que tem, que é o metal e o venenoso, eles são super efetivos contra fadas. Sim. Ah. Sim. E tiraram duas resistências do metal, que foi Dark e Ghost. Não fazia sentido nenhum. Eles deram uma rebalanceada. Sim. Rodou bastante coisa. Alguns Pokémon, os tipos ganharam resistências novas. Os Pokémons elétricos não podem mais ser paralisados. Ah, mudou já o esquema, de jogo. Sim, mudou bastante coisa. Não foi tão pouco. Eles incluíram ele, mas eles fizeram um rebalanceamento geral do jogo, assim. Tem mudanças assim que vocês não curtiram nesse novo aqui? Cara, até agora que eu jogo, pelo quanto eu joguei, nada me agrediu não dentro do jogo. É, eu tô tentando pensar em alguma coisa que me incomodou, mas também não. Eu achei que o conteúdo pós-jogo é muito pequeno, cara. Sim, eu também achei, mas. Mas o jogo rendeu um tempo considerável pra mim do jogo em si mesmo. Só que agora tem o seguinte, como agora dá pra você jogar... Ah, sim, importante, cara. Mas em termos de jogabilidade com outras pessoas, esse jogo tem uma diferença brutal. Sim. Pelo seguinte, agora você pode jogar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo aleatoriamente, sem precisar do maldito friend code. A Nintendo tinha o frame code pro aparelho e o frame code pro jogo. Né? E cada jogo era um frame code diferente. Isso era ridículo, cara. Absurdo. Tem, eu dou aparelho. Você pode, pra acrescentar a pessoa como amigo, se você quiser, você pode trocar frame codes ainda, tá? Mas você não consegue mandar um convite pro cara e o cara aceitar, que nem é no, no, nas outras redes. Mas assim, é, ele tem uma tela, que é o Player Search System. Uhum. Ele, na parte mais baixa, ele fica mostrando pessoas aleatórias que estão jogando ao mesmo tempo com você pelo mundo. Sim. Você pode a qualquer momento clicar numa delas e trocar ou lutar com ela. Ah, tá, legal. E mesmo às vezes desligado, tipo, às vezes eu tô pegando o metrô pra ir trabalhar, eu tô jogando, eu tô com o Wi-Fi ligado dele, e aí às vezes aparece uma pessoa que tá jogando em algum lugar por perto de mim, ela aparece na minha tela, como se eu, ele identifica as pessoas por perto também. Pô, quando legal. Você não tá online, é bem legal isso. Legal, aí, porque se tu perde, tu enxerga a pessoa na rua, dá uma voadora. É, já soca ela, cara. E daí tu tem um DS extra, né, meu? É verdade. Tem um jogo extra também. Sai ganhando duas vezes, cara. Cara, isso vai fazer uma diferença tremenda, porque, meu, você fez tudo que tem que fazer no jogo, beleza, você fica jogando lá de boca. Isso facilitou muito, eu comecei a jogar já assim que o jogo começou de verdade, que o primeiro inicial começou, eu fui olhar na minha lista e já tinha 10 pessoas adicionadas no jogo, que já eram 10 pessoas que já tinha adicionado no próprio console. Eu não tive que fazer nada demais, eles já estavam lá, eles já eram meus contatos. Exatamente. E você consegue ter luta de 6 contra 6 pela primeira vez, assim, online. No 6 jogo? Contra 6? Como funciona? Não, 6 Pokémon. 6 Pokémon, 6 total, né? 6 Pokémon. É que era sempre 3 contra 3, era, o jogo sempre te forçou a ser 3 contra 3, entendeu? Ah, sim. Dá pra sempre fazer 3 contra 3. Agora, o que mais dá pra fazer com as pessoas aleatórias online? Ah, ele gosta dos poderes que você dá, os Zou Powers também. Sim, que facilita a vida tua, da pessoa. Tem o Wonder Trade. O Wonder Trade é sensacional, cara. Muito legal mesmo. É uma roleta russa de troca. Você coloca um Pokémon lá e foda-se. Vai trocar com alguém por alguma coisa. Na verdade, ele devia chamar Pegue Seu Pidgey, porque só tem Pidgey naquela porra. Ela só joga Pidgey e Caterpie naquela merda. Mas por que isso? Porque foi lançado no Brasil, né? O resto do mundo deve estar fazendo esse bagulho decente. Não, cara, sabe quem faz um negócio decente? Os orientais. É, então, os caras levam a sério. O cara coloca um Raticate lá e ele espera ganhar, tipo, um... Os caras querem pegar Pokémon lendário. Você põe um Metapod lá, você espera não receber um Pidgey, porra, vai tomar no cu, né? Cara, americano é tudo faca, americano só coloca porcaria. Eu joguei vários horários, eu peguei algumas vezes o horário que a japonesada tá acordada, e eles mandam umas coisas bacanas. Sacou? Cheguei a pegar Pokémon level 40, level 50 no Day 3. Sim, é o japonês. Os japoneses mandam os Pokémon, mandei o Pidgey. Tu manda um Pokémon de merda e tá escrito ainda Rue Rue. Você me deu uma ideia. Né? Vou começar a fazer isso. Daqui a pouco vai ter. Todo mundo vai ter um Pokémon com o nome Rue Rue no Google. Mas esse Pokémon que você recebe, você pode depois jogar ele fora, fazer o mesmo esquema ou. Pô, você vai ficar. Não se joga Pokémon fora, você tá louco, mano? Não, você bota na... Não, é... Cadê o respeito com o bicho, mano? Você pega o bicho. Tirando o Ash, ninguém faz isso. Mas... Cara, cara, ele vai deserdar o coitado do bicho. O que eu quis dizer é... Você ainda pode botar na troca de volta e tacar esse Pokémon no lixo pra outra pessoa pegar ou ter uma restrição? Não, você manda pra troca de novo, dá um Wonder Trade com ele. Não tem restrição nenhuma. Então... Recebeu o seu pedido de volta, manda o pedido pra outra pessoa. Aí o cara fica lá. É tipo chat rolê, sabe? Você vai no chat rolê lá, você faz caralho, pinto, é tipo um Pokémon. Rola. É isso, rola, pode crer. Rola, pinto. Rola. Mais pinto, rola, dois pintos. Pinto. Rola, menina vestida, rola, gorda, pinto. É o mesmo esquema. É pidge, Metapod, pidge. Cara, mas assim, tem umas coisas legais, cara. E eu coloquei umas coisas legais também. Eu tava fazendo cruzamento de um Larvesta, que vira um Volcarona, que é um Pokémon fodão. Uhum. Cara, ele vira um Vulca? Como é que é o nome? Volcarona. Uma mariposa de fogo gigante. É uma mariposa. E, cara, sobrou uma caralhada, assim, de Pokémon. E é um Pokémon, assim, difícil de achar hoje, né, nessa... Por enquanto, né? E que ninguém tem, cara. Eu saí metendo no Wonder Trade pra todo mundo. Foda-se, não ia ter. Fiz a alegria de um monte de gente. Eu peguei, peguei Starter, peguei Charmander, assim, cara. Eu peguei Charmander. Peguei. O que mais peguei? Peguei Squirtle, assim. Entendeu? A galera põe pra cruzar. Ai, e vai. É uma parada. Quando eu peguei o único Pokémon. Eu fiz poucas vezes a Wonder Trade. Um dos únicos Pokémons diferentes que eu peguei. Não vou lembrar qual que é agora. Foi um japonês que mandou. Assim que eu vi que era um Pokémon diferente, eu já pensei que era isso. Eu pensei, ah, esse Pokémon level 1 que deve ser de ovo, que o cara que não sabe do jeito que o cara queria, ele passou pra frente. E veio um Pokémon level 40. É que logo no começo do jogo. Tem vários que você captura no nível 40. Sim, é então. Ele, só que eu tinha acabado de começar o jogo. Eu tava tipo no terceiro ginásio. Tipo, terminei o jogo rapidinho por causa dele. Aí tem também uma coisa que é o Safari, que tem jogo que é diferente, que é baseado nos amigos que você tem. Quanto mais amigos você tem, mais opção você vai ter. Cada amigo ele te gera um tipo e três pokémons. Entendeu? Exemplo, você escolhe, sei lá, o Segui lá tá na minha lista. O Segui ele gera Pokémon de pedra. Aê! Yes! Ele vai ter o Geodude, o Nosepass e, sei lá, o Onix. Eu, pra minha tristeza, eu descobri que o tipo do meu é fada. Eu ainda não sei qual que é o tipo do meu. Cara, eu fiquei frustrado. Puta que pariu. É um sinal divino, cara. Jogador que... E jogador que consegue gerar Ditto, só falta ganhar boquete. Não, mas você captura Ditto na vila dos pokémons. Mas não é qualquer Ditto. Os Ditto, a questão é que os pokémons que você captura no Safari, eles têm pelo menos, no mínimo, 2 IVs 31, cara. No mínimo. E ele tem uma mecânica nova de cruzamento agora. Quando você equipa um Destiny Note, você força alguns IVs a irem pro... Sim, você controla os dois maiores, né? Em um fim de semana eu consegui fazer um Volcarona perfeito. Com tudo 31. Só fazendo cruzamento. E não, eu não. Eles facilitaram bastante essa parte, né, no jogo. Deu uma. Tá ligado que daqui a pouco no jogo do Pokémon vai ter tipo engenharia genética. Deve ter os caras criando, sei lá, Pokémon travesti, sei lá, mistura de Pokémon com outro Pokémon, Pokémon robô com braço biônico. Pokémon travesti, deixa pochete, eu pochete e pochete. Pokémon de pochete. Ah, o Kangaskhan tem um pochete, ele carrega o filho dentro. Seus vermes. Vocês chegaram a comentar do XP Share? Acho que sim, né? É, o XP Share é uma mudança bem grande também. Não chegou a comentar aqui que facilitou muito o jogo, né? Que agora, em vez de você dividir a experiência com um Pokémon só, você diminui com todos da sua parte. Então, você fica só treinando, só usando um Pokémon pra lutar e todos os outros ganham experiência. Isso facilitou muito pra upar o jogo. Tanto que facilitou demais, porque você chega num ponto que você fica com eles muito overpower comparado com os outros. Cara, eu tava rodando entre 10 Pokémon diferentes, pra eles não ficarem em um nível muito alto. Caralho! É, eu sofri também com isso. Meu Pokémon principal que eu tava usando nessa, o Blaziken, várias vezes ele passou do nível de me obedecer e eu tinha que começar a treinar outro pra conseguir passar pelo ginásio. Mas como assim não obedecer? Tipo, ele não... Cada insígnia aumenta em 10 levels, mais ou menos, o Pokémon que você pode obedecer. Então, tipo, quando você chega no segundo ginásio, os seus Pokémon só até level 30 eles te obedecem. Passou do 30 ele não te obedece, você manda ele atacar e ele não ataca. É, pra evitar abuso mesmo, senão... Isso, pra você pega, porque senão você pega um Pokémon de level 100 do seu amigo que já terminou o jogo e sai e termina o jogo rapidinho. Ah, então que leva Armored Shock, Armored Shock, cara, chicote, porra, não tem? Controlar esses bichos? Não, porque é um jogo baseado em amor. Falando em amor... O amor não constrói nada, cara. Porque o amor faz Pokémon evoluir, cara. Porque tem muito amor você pegar o seu bichinho que parece um cachorrinho e mandar ele atacar uma cobra de pedra do tamanho de uma casa, entendeu? Mas agora tem um outro negócio que é o Pokémon Ami. É o Pokémon Amish. Que você você pode ficar alisando o seu Pokémon. E isso não é mentira. Nossa, velho. Anubis chorou de emoção agora. Que bizarro. O Anubis deve fazer amor com o DS dele, né, cara? Tá ligado? Nossa, nem queira descobrir como, não, galera. Não, cara, para. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Apesar dos caras colocarem esse experience share novo que facilita você upar, o jogo em si não ficou tão mais fácil, porque eles aumentaram um pouco o level dos ginásios e da elite. Ah, legal. Pra dar uma equilibrada. Apesar de... Eu terminei o jogo com 30 horas pra terminar, matar a elite, assim, terminar a elite e enfrentar o campeão. E é a média de tempo que eu sempre levei pra terminar os outros jogos também. Ô galera, olha o que as pessoas estão fazendo com o Pokémon Amish. Caraca, vou ver aqui. Tô até medo, cara. Deixa eu abrir isso aqui. Tô até medo, velho. Ah, não, cara. Não. Nossa, velho. Que errado. Ah, esse do Machamp aqui ficou foda. Ai, caralho. Não, cara. Que doença, velho. Isso é muito errado, errado muito cara. Sentido, cara. É muito errado, cara. Muito errado. Bosta. Não, cara, não. Oh, chega, cara, não, não. Ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Vamos falar um pouquinho, aproveitando aí que estourou nosso. Já tá com o tempo estourado aí, cara. Vamos falar um pouco de Pokémon e outras mídias aí, cara. Não sei. Quem é que jogou Pokémon Stadium e Pokémon Snap? Pô, velho, isso aí são é, sons. A galera tá sonhando agora com a versão nova do Pokémon Snap pra você usar o tablet do Wii U como se fosse a câmera pra tirar as fotos. Fica bem legal, hein, cara. Ah, porra, ia ficar foda pra caralho. Pô, eu gostava daquela merda, cara, porque o cara eu tinha a porra do 64, não tinha como jogar Pokémon, não tinha. Então o cara se contentava com o Stadium e o Snap, né, cara? Mas o Snap era um jogo muito bom, cara. O Snap era legal pra caralho, maluco. É, ele tem era legal, cara. Absurda de conteúdo. Mas o Snap, tipo, não era só você zanzar de um lado pro outro tirando foto do Pokémon, cara? Isso! É, só que... Exatamente. Isso. Só que cada Pokémon tinha algumas coisas diferentes. Tipo, se você jogasse uma pedra na parede, quando o Pikachu aparecia, ele ia se assustar e ia soltar um raio e a foto dele valia mais pontos. Tinha várias técnicas aí do jogo. Parada que você dava uma pedrada na cabeça do Charmeleon, ele caía no vulcão. Virava o Charizard, né? Pro Charizard. É, eu lembro disso. Mas o Snap era legal. Essas coisas valiam uma quantidade de ponto alto. Mas ainda assim, é basicamente você andar de uma hora pro outro tirando foto. Não, você não andava. Você nem andava. Era em trilho, o jogo era em trilho, cara. Caralho, cara. Então tu é basicamente um paparazzi de Pokémon, é isso. Exato. O jogo lá da. O Digimon tá ficando bom, hein, cara. Pô, mas o Stadium tinha animaçãozinha, cara. O Stadium eu entendo, né, cara? O Stadium. Os stages são divertidos até hoje, cara. E é desafiador. Eu tenho um emulador com dois stages. Eu tenho um emulador do GBA. Do Game Boy com os jogos. E eu consigo pegar o save do Game Boy e jogar no emulador do Nintendo. Não, cara, para que dá pra fazer isso, velho. Dá, cara? Sério? Caralho, velho, por que eu não fiz isso ainda? Você joga no emuladorzinho do GBA, faz seu time lá fodão. Aí você pega esse save e você consegue, no emulador de 64, você consegue abrir esse save como se fosse o cartucho, que nem era no videogame. Ah, sim, sim, porque no videogame eu lembro que aceitava, só que eu não tinha Game Boy, né? Mas eu lembro que tu podia pegar a tua equipe do Game Boy e transferir pro 64, cara. Mas eu não fazia ideia, dava pra fazer isso no emulador, cara. Eu tenho saves aqui com milhões de Pokémon, assim, tipo, 1 milhão de TMs, entendeu? Pô, eu me acabo, o jogo é legal até hoje, velho. Caralho, oh, foda, melhor parte... velho, eu não fazia ideia disso, mano. A melhor parte do Pokémon do Nintendo 64, cara, é que eu já cansei de jogar essa merda, tá ligado? E eu adorava os minigames, velho. Os minigames eram muito bons, cara. Tipo, tinha o da Clefairy lá, que você tinha que ficar imitando e tal, que era o mais legal de todos, velho. Era bem legal, mano. Pô, esses jogos bem bons, cara, até hoje. Sim. É muito massa. Alguém jogou o Rei Yu Pikachu? Aquele que vem com o microfone. Nossa. Ai, cara, que errado esse jogo. Aquilo era muito bosta. Por que acharam que era uma boa ideia você ficar falando com o Pikachu, cara? Não. Não sei, cara. Quando saiu esse jogo, ele não saiu uma versão especial do Nintendo 64 que tinha. Ele era um azul com a cara do Pikachu. É, tinha a cara do Pikachu, cara. Nossa, era muito caralho. Nossa. Grotidão, cara. Achei. Nossa, não era a cara, era o Pikachu inteiro, cara. É muito. Esse é por causa do desenho, cara. Fazia sucesso o Pikachu, aquela porra do Ash lá. E acho que acharam uma boa ideia fazer o negócio, cara. Falando em desenho, aliás, o Ash é um bosta. O Ash era um bosta. O Ash é um bosta, é o maior perdedor de todos os tempos, cara. O Ash não ganha nada. A única coisa que o Ash tem de relevante é que ele tem o poder de sugar a juventude de todas as menininhas que acompanham ele em cada região e ele permanece com 10 anos a 13 anos. ô Vini, tem que falar um negócio aí. Fala, Vini. Tem uma animação que ela é baseada na história original do Pokémon, não tem? É que saiu agora. A origem saiu agora. Eu não vi isso aí. Porque me falaram que esse é o que vale porque os Pokémon morrem. É verdade? Não, do Pokémon não morre. Pokémon só desmaia. Mas o personagem é o Red, né? Sim, é a história do Red mesmo. Então é o mesmo. As batalhas têm muito mais ação dessas ovas novas. E eles explicam algumas coisas do jogo. Uma coisa que nunca fez sentido é, tipo, o líder do ginásio. O Brock no primeiro ginásio, o cara é o melhor treinador da cidade e ele tem 3 Pokémon level 10. Isso não faz sentido nenhum. O padrão da cidade dele é muito baixo, cara. É, então. Aí eles explicam nessa versão. Quando o Red chega pra enfrentar o Brock no primeiro ginásio, ele pergunta: quantas insígnias você tem? Aí ele abre uma gaveta que tem várias Pokébolas e ele fala: então eu vou usar essas duas porque só tem uma insígnia. Então ele luta de igual. Ele joga pra baixo pra. Então, quantas insígnias tu tem? Ah, cala essa tua boca aí, até quantas insígnias que quiser, vai se fuder. Ah, então tá bom, ele vai lá, ele vai na gavetinha, ele puxa uma pokebola chicante, brilhante, assim, dele. Então tá, eu vou usar meu Onix. Ele joga, se daí cria um Onix do tamanho de um prédio, mata o maluco e acabou o jogo, cara. Que jogo fácil. Eu gostei dessa animação. A animação é muito boa. O legal dessa animação também é que as lutas, elas são mais parecidas com as lutas do jogo mesmo. Tem luta que acaba com um golpe. Isso. Que massa, ele fica dando as ordens, é um de cada um, da ordem do golpe, se for super efetivo, acaba, tipo, é mó legal mesmo. Ele só é corrido, ele só é corrido porque foi um especial de 4 episódios que fizeram. Foi só pra anunciar, né? Porque o Charizard vira. O Charizard tem uma mega evolução, né? Isso eu achei foda. É. E o Red não solta o Charizard dele, né? Deus, sim. Mas de história de Pokémon, o mais legal era uma tirinha que os caras faziam na internet, que o cara tinha um Magikarp ali, aí ele pegava o Magikarp e ele batia nos caras mesmo. Genial, cara. Isso era genial. A melhor história que tinha era essa, cara. Até o Magikarp dele evoluir, virar o Gyarados, ele sai fica comendo, batendo assim. Até o Magikarp evoluir quando vira o Gyarados, ele aparece ele montado no Gyarados, tipo, eu sou o rei de tudo agora, filha da puta. Eu acho que essa seria mais legal que eu vi. É uma que o Ash, ele vê a Clefairy e fala: Ash, não sei o que, lembra de mim? Você me libertou há 10 anos. Há 10 anos? Mas eu só tenho 10 anos. Não, Ash, você está dormindo. Acorde! Aí ele acorda assim, ele tá velho, né? Ele tava em coma, cara. Essa tira é tá em coma, né? Ele encontra o Butterfree, cara. O Butterfree velho. Oi, Ash, lembra de mim? Não, quem é você? Ah, eu sou o Butterfree, você me livrou. Você me soltou há 10 anos atrás. Ah, que legal. Você tem 10 anos? Como assim 10 anos? Eu tenho 10 anos hoje, não faz o menor sentido. Aí o último quadrinho é tipo ele na câmara do hospital velho, saca? Intuição. Porque existe essa teoria, né? Os caras, eles criaram essa teoria que diz que o Ash, que ele sofre acidente no primeiro episódio. Que cai o raio da bicicleta, nele. Né? E os caras dizem que ali ele entrou em coma e que na verdade tudo é um delírio dele em coma. Que doença, hein, cara. Os caras vão longe, cara. Agora, quem jogou o Pokémon do Super Nintendo? Nossa, velho! A maior encarnação de todos, cara. Provavelmente o hack mais escroto de todos os tempos. Tá falando aquele de fase do Pikachu, cara? Sim, o cara de plataforma. Esse aí que o Zueishi mandou, mano. Cara, foi o único que eu joguei na minha vida. Sabe tudo de Pokémon. Porra, pra caralho. Cara, que massa, especialista em games. É que eu sempre fui pobre, nunca tive dinheiro pra comprar portátil da Nintendo, cara. Ah, cara, eu tô achando. Emulador não existe. Emulador não existe. Ah, eu não gosto de jogar em emulador, cara. Eu acho um saco. Ela reclama, pô, deixa de ser corno, pô. Aí, em vez de reclamar, tem que começar a trabalhar pra comprar, né, velho? O que tu acha que agora tem um DS, um PSP, um PS3? Ah, é rica! Falou, que é rica! Cara, eu tenho um videozinho do Pikachu no ácido aí também, que é muito bom esse vídeo. Muito foda. Pô, e tem foda. Uma versão definitiva do jogo, né? A versão que mais vale de todas, que é o Pokémon de tabuleiro da estrela lá. Que maluco, eu joguei isso por muito tempo, cara. Provavelmente eu joguei isso mais que os jogos de Game Boy. Cara, sim, eu joguei muito isso também. Alguém lembra daquela promoçãozinha do Guaraná Pichulinha que vinha uns mini Pokémon, cara? Pode crer, velho. Eles iam nas Pokébolas em cima da tampinha. Iam na Pokébola e tal. Caralho, meu, aquilo era muito massa, velho. Pô, não tinha essa parada aqui não, cara. Não lembro. Eu lembro que uma vez eu enfiei um Onix no nariz. Um Onix, é? Ainda bem que foi no nariz, né, cara? Sabia que eu ia ser zoado. Não, que acontece que tem uma história famosa aqui no bairro que chegou a vender aqui uns brinquedinhos pirata do Pokémon, que era um Pokémon com a Pokébola. E tem um maluco aqui, que eu não vou falar o nome aqui do bairro, que ele uma vez foi pego, tipo assim, num terreno baldio parado, esperando alguma coisa. Aí eu penso, ficou um tempão lá parado, até que um maluco foi lá perguntar pra ele: cara, o que tu tá fazendo aí, cara? Aí depois ele reparou na mão dele e tava com a Pokébola na mão. Ele: não, cara, tô esperando um Pokémon aparecer aqui pra capturar, cara. Ele comprou várias Pokébolinhas dessa pra poder capturar Pokémon no terreno baldio aqui do bairro, cara. E isso que ele... Caralho, e ele usava alguma droga, crack? Não, cara. Oh, não, se ele usava alguma droga é a mesma do David, né, velho? Porque isso é uma ação de David. O Joe começou agora. Tem uma história, eu achei que ele ia dizer de um garoto pão. Que perguntou se no céu tinha pão. No céu tem Pokémon? Mãe, no céu tem Harry Candy, mãe? Que ridículo, gente, você. Galera, pra encerrar, vocês podem dar as considerações final e falar o Pokémon preferido de cada um de vocês. Começando pelo Sigue. Ah, quero agradecer a presença aí do Yuri, do Léo. Vocês mandaram bem, cara. Vocês salvaram o podcast aí, porque a gente nem ia manjar porra nenhuma, ia só ficar falando de merda o tempo todo, né? A gente convidou eles pra isso, né, cara? A gente não manja nada. E queria falar que, sei lá, cara, meu Pokémon mais favorito de todos os tempos, desde sempre, é o Arcanine. Sei lá por quê, mas é isso aí. Falou aí, galera. Beleza. Zwaste. Bom, eu quero sugerir a todo mundo que coloquem os seguintes nomes no Google Imagens: Lopunny, Gardevoir, Meloneta, Roselaria, Mienchal e Gotitelli. Coloquem esse nome no Google Imagens e se divirtam. Coloquem. Caralho, feio filtro de imagem, por favor. O Safe Search desativado, por favor. Safe Search desativado. E os Gariba pira, né? E o meu Pokémon favorito é Squirtle, que tem o óculos do Kamina. bom argumento. O Diogo? Ah, cara, apesar de eu nunca ter jogado, quase nunca ter jogado isso e sempre preferir Medabot. Jogou? Vem fazer com o Nintendo, cara. Que eu vim fazer aqui? Mas o Pokémon que eu mais gostava, assim, que eu achava mais foda, era o Heracross, aquele besourão gigante lá da segunda geração, se eu não me engano. Ah, tá, tô ligado. E ganhou uma Mega Evolução nessa última versão também. Eu cheguei a ver, ele ficou muito foda, cara. Era o que eu mais gostava, se achava mais legal. A Mega Evolução dele é igual a ele, com as pinturas vermelhas. Primato. Tem com chifres enormes, né? É um exagerado. Tem um pai. O Vini. Minha consideração final é tchau. Meu Pokémon favorito é o Cubone, porque ele perdeu a mãe dele e usou a cabeça dela. E usou o crânio dela. Nossa. Você mata a sua mãe, você corta a cabeça dela, remove o crânio e usa na sua cabeça, assim. É muito metal isso. Ele é o Pokémon mais hardcore que existe, cara. Ele é muito foda. Não sei nem se eu pergunto, né, mas... Gariba? Oi? Oi? Tá bom? Qual o seu Digimon favorito, Gariba? Qual o seu Digimon favorito? Não, calma, eu queria falar que foi legal o podcast. Eles vão te salvar para o perigo. Tá, deixa ele falar. Foi da hora, Gariba. O podcast, valeu Yuri e Léo pela presença. E acho que a gente merece também um podcast de Digimon, né? Porque é uma franquia muito superior, uma franquia muito melhor. E o meu Pokémon favorito... Tentomon. Contigo, né? Qual o teu favorito, cara? O Tentomon. Caralho, até o Digimon que ele gosta é um bosta. Cara. Mas eu acho que tá válido, a gente tem que fazer um podcast aí, a ideia dele. Fazer um podcast de por que Pokémon é melhor que Digimon. Não precisa, porque eu tô fazendo um post que vai ao ar um pouco antes desse podcast, porque Digimon é melhor que Pokémon. Nossa. Você vê um retal. Já tô sem medo. Você der 40,5 pra isso. Ô, Yuri, dá um PlayStation pra nós aí. Ah, não, é Yuri, desculpa. Ô, Yuri. Feio, feio. Cara, você ia perder essa, velho. Foi negativo isso, hein? Foi, tá negativo, virado no caralho de semana, hein? Ô, Yuri, obrigado aí a presença, cara. Dá tua consideração final aí, por favor. Valeu, galera. Não, pra indicar o pessoal aí procurar o Pokémon Conquest, que é o jogo de estratégia de Pokémon, que se passa no Japão Feudal, que é de uma série famosa japonesa de jogos de estratégia, que vale muito a pena, o jogo é bem legal. Muito massa, né? Varia bastante do padrão, assim, de Pokémon. É muito bom. E o meu Pokémon preferido é o Infernape. Ah, aquele macaco. Qual será aquele macaco? O macaco inicial da quarta geração. Infernape é um macaco do inferno, mas aqui macaco a gente não gosta não, cara. É. Beleza. Léo, meu chuchu. Dá tua construção final aí, se quiser fazer teu jabá aí, se alguém não conhece o DDE, e fala teu Pokémon aí, rapaz. O meu... Tem vários, cara, que são muito legais e muito errados, assim. Eu gosto do Shedinja, cara. Ninguém fala do Shedinja, mas o Shedinja é muito foda. Ele é a casca que sobra quando o Nincada evolui. Ele é um Pokémon fantasma. Ele tem um buraco nas costas, que se você olhar no buraco dele, ele rouba a sua alma. Ele rompe a sua alma? Caralho, mano. Ele se você tentar espiar o buraco dele, ele rouba a sua alma imortal. Então quer dizer que o buraco dele é tipo o cu do Dadá, é isso? Mas, não, nem tanto. Ele teria que evoluir muito. Ele teria que ter uma evolução do cu do Dadá. Então, o Dadá é tipo a mega evolução do Shedinja. E se você entendeu o xiste do cu do Dadá, faça o seguinte, entra lá em bailedosenxutos.com, que é um site que é puro fantastiquismo. Você vai poder ver linhas bem escritas, outras linhas não tão bem escritas como a do mencionado Dadá, né? E vamos lá, porque é um site muito legal. E nós somos legais e vão lá curtir, porque nós somos altamente curtíveis. E é isso aí. É isso. Se você tá ouvindo a gente, provavelmente, além de nós que estamos falando, você já conhece o site, mas beleza, fica o recado mesmo assim. Quem não conhece, acessa lá. Exato. Então era isso, galera. O meu Pokémon favorito era o Psyduck, porque ele é um Pokémon retardado. E até a semana que vem. Falou! Falou, até mais. Oi, esqueci de falar que o Sucamão, além dele ter um cocô, ele come cocô também. Aí, ó. Ah, boca. Por isso que gosta, né? Tipo, falou, pessoal. Fica com ele. Os Digimon são demais. Digimon são campeões. Digimon são campeões. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Quero fazer você feliz. Eu perdi minha ordem. Agora resetou, eu era o último. Continua aí, continua onde parou, Léo. Vai, Léo. Pegar o primeiro avião. Um destino, a felicidade. Felicidade, pra mim é você. Muito bom, muito bom. Palmas pra gente. Palmas pra gente. Thank you.